Bom, estamos em Rokugan, o Império Esmeralda. No ano de 1180 e... Peraí, deixa eu ver a data aqui certinho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ano de 1187. Tá? Vocês vivem um período de paz recente no Império, a paz não tem muito tempo que ela foi novamente conquistada, após um evento que foi conhecido como a Guerra dos Clãs, no qual todos os clãs guerrearam entre si. E foi uma guerra que devastou boa parte do Império. Enfim, foi uma catástrofe total. Os clãs de vocês já se recuperaram desses eventos, as coisas já melhoraram bastante. E vocês vivem esse novo período de paz agora no Império. Pouco tempo antes, nas províncias do Clã da Garça, vocês todos participaram de um evento de Genpoku. Ou seja, um evento para vocês fazerem um ritual de passagem para a maioridade. Foi quando todos vocês se tornaram adultos e escolheram os seus nomes. Porque normalmente um samurai, quando ele nasce, ele ganha um nome simbólico só para poder ser chamado pela família até ele completar a maioridade. Quando esse samurai completa a maioridade, ele escolhe qual que é o nome que ele vai, pelo qual ele vai ser chamado dali por diante. Normalmente, os nomes até então, né, são coisas mais numéricas, tipo Ichiro, né, de Ichi, ou seja, primeiro, né? Para determinar somente que é o primeiro, o segundo, o terceiro filho ou filha, e aí depois vocês escolherem os seus próprios nomes quando atingem a maioridade. Vocês participaram, pro ritual de maioridade de vocês, de um torneio de artes marciais e magia chamado de Torneio de Topázio, que é realizado anualmente nas terras do Clã Garça. Certo? Embora nenhum de vocês tenha vencido o torneio, infelizmente, vocês alcançaram um grande destaque e conseguiram demonstrar com maestria a proficiência nas suas habilidades. E acabaram atraindo olhares de pessoas de vários clãs. E se tornaram notórios por conta disso. Vocês acabaram conquistando uma relativa fama por conta disso. Bem, vocês voltaram para suas terras para concluírem, né, avançarem mais com os treinamentos de vocês. Afinal de contas, vocês estão começando a vida adulta de vocês. Então vocês retornaram para suas terras para avançar com seus treinamentos, certo? O tempo foi passando. E aquela fama repentina que vocês tinham conquistado, ela foi se dissipando até desaparecer por completo e vocês voltarem a se tornarem apenas mais alguns rostos na multidão, tá? Porém, apesar desse, digamos assim, anonimato entre aspas, porque vocês não são mais famosos assim fora das suas terras, né? Mas dentro das terras dos clãs de vocês e suas famílias, vocês são conhecidos por todos, porque vocês todos são samurai. E o que que significa ser samurai? Vocês não são todas vocês não são necessariamente guerreiros que lutam com espada, não são bushi. Porque o que caracteriza ser samurai não é empunhar uma katana, mas sim a classe a qual vocês pertencem. Ou seja, vocês são a nobreza do império. Vocês são os abastados, invariavelmente os ricos, aqueles que mandam. A sociedade Rokugane, ela é estratificada. Existe o imperador e a família imperial. Abaixo do imperador e da família imperial tem os samurai, ou seja, todos vocês. Independente se você é alguém que está começando a vida adulta agora, ou se você é quem governa um castelo feudal, ou se é um general que comanda um exército. Na sociedade Rokugane, vocês ficam nessa faixa, logo abaixo do imperador, logo abaixo da família real. Abaixo de vocês vem o povo comum. O povo comum, ele é chamado de Heimin, ou seja, as meio pessoas. Vocês, por serem samurai, vocês são pessoas completas. Vocês têm direitos, além de deveres. Já os Heimin, os meio pessoas, são os servos, são os camponeses, são os artesãos, são as pessoas que trabalham duramente, dia a dia, para fazer com que o império floresça. Enquanto vocês administram, cuidam da segurança, cuidam da educação, da preservação do conhecimento e lideram seus clãs, suas famílias em tempos de guerra, sejam elas internas ou contra inimigos externos. Por serem samurai, vocês são pessoas que têm diversos privilégios. Raramente vocês precisam se preocupar com dinheiro, por exemplo. Vocês têm recursos, vocês têm posses nas suas terras. Vocês raramente precisam fazer algum trabalho braçal, a não ser quando vocês desejem fazer alguma coisa com suas próprias mãos, seja como parte do treinamento, seja para fazer alguma obra de arte, alguma coisa assim. Vocês jamais vão precisar plantar arroz, por exemplo. Para isso tem os Heimin. E a vida dos Heimin é uma vida dura, mas é uma vida que também é lá a sua maneira feliz. Eles não têm todas as privações que vocês, samurais, samurai-ko, que é como são chamadas as samurais mulheres, né? Vocês têm diversas privações, coisas que os Heimin, eles próprios, não têm. Vocês têm que manter uma máscara de etiqueta, de compostura, de honra, onde quer que vocês vão. Caso contrário, vocês trazem infâmia, vergonha para vocês mesmos, para a família, para o clã. E isso é algo que é abominável no mundo em que vocês vivem. Abaixo dos Heimin existem os Hinin ou os Eta, que são aquelas pessoas que são consideradas como não pessoas. Os Hinin ou Zeta são as pessoas que cuidam de limpar fossas, de trabalhar carne vermelha, de cuidar dos mortos, embalsamar corpos e tudo mais. Ou seja, são as pessoas intocáveis. Quem assistiu aquela novela da Globo que tinha os Dalit, eles são mais ou menos isso. Eles são os intocáveis. Eles não são considerados pessoas para qualquer propósito, para qualquer coisa. E vocês, como samurai, vocês não se importam com eles. Porque eles, cada um tem que cumprir a sua função na ordem celestial, o melhor possível. E a função de um Hinin é justamente ser esse ser inferior a vocês. Tanto que vocês, samurai, invariavelmente, não se importam com as vidas dessas pessoas. Elas são pessoas de vidas descartáveis. E quando vocês fazem isso, vocês não estão fazendo mal para essas pessoas. De certa forma, vocês estão fazendo bem. Porque vocês estão ajudando essas pessoas a cumprirem com o destino delas na ordem celestial do mundo. E se elas cumprirem o dever delas direitinho, na próxima encarnação, elas podem voltar numa condição melhor. Então é notório o desprezo ou a indiferença do samurai em relação aos Hinin. Em compensação, eles têm um pouco mais de respeito pelos Heimin, pelas meia pessoas, os camponeses e tudo mais, pois são eles que geram o alimento que faz o império florescer. Mas mesmo assim, essas pessoas não são samurai, são inferiores. Apesar dessa estratificação em castas cruel, cada pessoa em Rokugan conhece o seu lugar e sabe exatamente o que tem que fazer. E os samurais conhecem o lugar que eles possuem e conhecem e cultivam dentro de si 7 virtudes. Uma delas, a compaixão. Por isso, apesar de um Hinin ser uma pessoa, digamos assim, descartável, os samurais não saem matando o Zeta à torta direita, pois eles têm a virtude da compaixão. E eles não têm necessidade de matar uma pessoa, de serem cruéis. Isso é errado. A compaixão é a primeira das virtudes que vocês, como samurai, devem cultivar. Além da compaixão, vocês costumam cultivar a coragem, não temer nem mesmo a morte. Também a cortesia, ensinada pela fundadora do clã da Garça, Lady Doji, onde vocês demonstram respeito por tudo e por todos, desde uma simples pedra no chão, onde, de acordo com os textos religiosos, vocês sabem que habitam um espírito da terra. Até com um Heimin, com um Eta, ou com alguém da família imperial, ou o próprio imperador. Vocês são sempre respeitosos. A outra virtude é o dever. Vocês cumprem o seu dever para com si mesmos, para com o clã, com a família, o dever dentro da ordem celestial, que permitirá com que vocês voltem na próxima encarnação em condições melhores. A outra virtude é a honestidade. Os samurais, eles nunca mentem. Rarissimamente eles fazem isso. Quando eles fazem, eles ficam se remoendo por dentro. Porque faltar com honestidade, seja consigo próprio ou com outras pessoas, é algo vergonhoso, é algo desonroso. E a honra. A honra é talvez a virtude que é a maior guia do samurai. Porque todas as outras virtudes, elas meio que giram em função da honra. É você manter a sua honra sendo cortês. Você manter a sua honra tendo compaixão, cumprindo seu dever, sendo honesto, sendo corajoso. Tudo, no final das contas, está ligado à honra. E perder a honra é pior do que perder a própria vida para um samurai. E por fim, a sinceridade, a última das 7 virtudes do samurai, que vocês cultivam, que vocês treinam diariamente. A sinceridade é meio como a busca pela perfeição. Quando um samurai diz que ele fará uma ação, ela já está feita. Nada vai impedir esse samurai de cumprir com aquilo que ele prometeu. Aquele negócio de missão dada, missão cumprida, os samurais levam isso mais a sério do que qualquer criatura na face de Rokugan. Se eles falam que vão fazer algo, você pode considerar isso feito, pois eles vão fazer. Nem que eles tenham que voltar da própria tumba para cumprir a sua promessa. Cultivando todas essas virtudes, vocês se tornam pessoas virtuosas, pessoas benquistas pelos Kami. E podem, quando voltarem ao mundo, voltar em condições melhores. Talvez um dia até ao cargo máximo de Rokugan, do imperador, da imperatriz. Cada um de vocês tem seu dever em seu clã, em sua família, seja auxiliando na administração de suas terras, seja guardando, preservando e copiando pergaminhos em algum templo de seu clã, seja fazendo negociações nas cortes, nas muitas cortes que se espalham por Rokugan. Cada um de vocês procura cumprir o seu dever com maestria. Dentre esses deveres, o ritual do Genpuku, pelo qual vocês passaram recentemente, se enquadra perfeitamente. Um teste no qual vocês buscaram demonstrar com perfeição toda a sua perícia. Conseguiram, obtiveram êxito nisso. Foram aprovados, foram promovidos, iniciaram a vida adulta de vocês. Um outro dever que vocês cumprem sempre é o dever de representar o clã de vocês, onde quer que vocês estejam. Quando vocês estão, por exemplo, em uma estalagem, na beira de uma estrada, vocês sempre têm que se lembrar que vocês não são vocês apenas, mas sim membros, representantes dos seus clãs. Qualquer coisa que vocês fizerem ali vai significar um ato não apenas de vocês, mas também de sua família, de seu clã. Se vocês caírem em desonra, o clã inteiro cai em desonra junto com vocês. E, enquanto vocês cumprem com seus deveres, estão em seus lares, em suas terras, em seus clãs, vocês recebem um chamado. Um chamado para cumprir novamente o dever para com o seu clã. O sagrado dever de representar com maestria o nome de seus clãs. Enquanto vocês cumprem com seus deveres, vocês recebem uma carta. Esta carta é uma carta que foi escrita num belíssimo papel de cor alaranjada, com detalhes amarelados pintados em amarelo, como se representassem chamas. E o selo, o lacre de cera que sela esta carta, ele traz nele o símbolo do clã da Fênix. Quando vocês recebem essas cartas, levadas por mensageiros, pessoas do povo, pessoas simples, meia pessoas, os Heimin, quando vocês recebem essa carta, quebram o sigilo dela e a abrem, vocês veem que vocês receberam um convite. Cada um de vocês, cada uma de vocês, recebeu um convite para ir até as terras da Fênix, para ir até a Odiroi Okushiro, o castelo do Carvalho Pálido, que fica localizado na província de Kyukai, nas terras da Fênix. A pessoa que convida vocês ela diz que ficou impressionada com a demonstração de perícia que vocês fizeram no último torneio de Topázio. Não obstante, ela se demonstrou também muito impressionada com a demonstração de honra que vocês deram quando não foram sagrados campeões do torneio. Quando o campeão foi anunciado e o nome de vocês não estava lá, essa pessoa ficou impressionada com a demonstração de honra, de complacência diante dessa assim chamada derrota. E, por conta disso tudo, essa pessoa convida vocês a irem até as Terras da Fênix, até o famoso Castelo do Carvalho Pálido, para participarem de um evento no qual estarão grandes nomes, representantes de todos os clãs, para participarem de um torneio amistoso. Um torneio para celebrar as virtudes dos samurais. Quem assina essa carta é um homem, um daimyo. O anfitrião do evento é Asako Shizu, um samurai respeitoso do clã da Fênix, já de meia idade, dono de muitas terras e uma pessoa de grande honra. Ele convida vocês a irem a esse castelo, participarem desse torneio amistoso. Uma grande honra, sem dúvida alguma. O que vocês fazem? Tem alguém que tá sufocando? Na verdade. Jeff, dúvida. Diga. Eu não entendi a última parte, Jeff. Última parte? Onde que começou a última parte pra você? O que você perdeu? O que você faz? Deu uma travada antes, tipo. Pois é, o que vocês fazem? Vocês recebem esse convite pra ir até esse castelo participar desse torneio, que é uma grande honra, sem dúvida alguma. Uhum. E o que vocês fazem no momento que vocês recebem essa carta convite pra irem até esse evento? Ah, tá. Cilada, certeza. Então, cilada, gente. Ah, eu vou. Jeff, deixa eu tirar uma dúvida. Você vai, diga. Você vai falar pra gente quando tiver alguma coisa, tipo... Como eu posso dizer... Ah, tipo aquele negócio de recusar o presente 3 vezes ou algo assim. Não. Tipo, uma regra de etiqueta. Não vou fazer, vou deixar vocês se ferrarem e vou gargalhar cruelmente quando isso acontecer. Tô brincando, não. Vamos fazer, vamos combinar de fazer igual eu combinei com o pessoal aqui de Araraquara quando eu comecei a mestrar esse jogo pra eles. Vamos fazer a regra do a primeira de graça. Certo? Primeira situação de que vocês passarem, eu vou falar, ó, normalmente acontece isso. E aí quando a situação se repetir depois no futuro, aí eu não falo mais nada e deixo vocês se ferrarem. Mas assim, na dúvida, gente, de qualquer coisa, usem as perícias que vocês têm. Rolem testes, perguntem. Tá? Tá bom. Uhum. Por exemplo. Perguntei porque o perguntou o que vocês fazem. Aí eu fiquei tipo, eu posso só aceitar o convite? Ou eu tenho que, sei lá, recusar o convite 3 vezes? Eu não sei. Ah, nossa, é verdade. Sim. É, de fato. Vamos lá, vamos lá. Não, mas eu acho que não é nada demais. Tudo bem. Então, não é um presente, né? Tipo, ele tá convidando a gente a ir lá. Recusar, então, é tipo, ir seria... é. Recusar seria uma ofensa, eu acho. Porque é um presente de uma pessoa muito grande. É verdade, mas não é um presente, então tudo bem a gente recusar. Tô brincando, não precisa recusar 3 vezes, mas eu não sei, isso sabe? Aí. Tipo, vai que tem alguma coisa pra você aceitar escrever com uma pena e um posto específico, sei lá, tá ligado? Qual que é a etiqueta nesse caso? Né? Obviamente é uma honra grandiosíssima. Porque esse cara era um cara assim. Um figurão do clã da Fênix. Eu tenho que conhecer ele, né? Porque eu sou do clã da Fênix. Quem é esse cara? Eu você provavelmente cara. Conhece ele. Ele é o Daimyo do Castelo do Carvalho Pálido. É ele que manda naquele castelo maravilhoso que tem nas Terras da Fênix. Eu não posso recusar, então. Então, a etiqueta é a seguinte. Não é presente, então vocês não precisam recusar 3 vezes. Muito pelo contrário. O ideal é que vocês aceitem o quanto antes. Né? Mandando uma carta toda educada para ele, inclusive. Né? E nas cortes existe uma coisa chamada o jogo das cartas. Em que os cortesãos mandam cartas uns para os outros. E essas cartas normalmente elas são meio enigmáticas, e assim fica um jogo de correspondências bem interessante. Mas a etiqueta também manda o seguinte: vocês estão a serviço dos seus daimyos. Então, por etiqueta, vocês deveriam apresentar esse convite a eles e pedir permissão para participar. Entenderam? Entendi. Vocês só irem sem dizer nada pra ninguém é uma desonra. Eu vou fazer isso também. Vai, aí, rolar teste? Não precisa rolar teste. Pra isso aí, não precisa. Bom, okay. Como manda a etiqueta, vocês vão até os lords. Tem alguém do leão? No fim das contas eu não sei os clãs de vocês, mas tudo bem, depois eu vou saber isso. Acho que não tem ninguém do leão da família Matsu, né? Eita. Bom, enfim. Vocês conversam com seus daimyos, vão até os castelos das províncias em que vocês vivem, apresentam a missiva, dizendo que seria uma grande honra se pudessem participar do evento e representar o clã e a família nesse evento. E aí prontamente os daimyos de vocês dão a permissão para que vocês participem do evento. E ficam muito agraciados com o fato de vocês terem sido convidados para isso. Autorizações de viagens, que seria meio que o equivalente a passaporte, né? Os papéis, eles são emitidos. E vocês recebem cavalos, suprimentos e uma comitiva para acompanhá-los. Alguns Ashigaru. Para quem não sabe o que é Shigaru, são os camponeses que são treinados para participar dos exércitos dos clãs. Alguns Ashigarus acompanham vocês. Vocês vão para essa jornada como se vocês fossem líderes de exército. Cada um de vocês recebe essa comitiva e vocês viajam rumo às terras da Fênix. Pra vocês terem uma noção. Aqui. Deixa eu voltar aqui no mapa. Deixa eu apresentar pra vocês o mapa. E mostrar pra vocês onde que fica esse castelo. Jeff, eu também não tô conseguindo ver a gestão de tela. Não, eu não tô compartilhando a tela com vocês. Eu vou pingar aqui no Roll20. Vocês conseguem ver o Roll20? Sim. Ótimo, cadê esse castelinho bonitinho? Aqui, ó. Tô pingando aqui no mapa. Fica lá ao norte. Entre as montanhas do dragão e a floresta de Moriisawa, a floresta Isawa, tem o castelo do Carvalho Pálido aqui. Conseguiram ver aí? Gente. Ah. Sim. Lá em cima, ó. Lá em longe pra caceta fica esse negócio. Só pra vocês se situarem. Aqui, nessas montanhas, são as terras do dragão. Aqui, onde eu tô pingando agora, nessas planícies, são as terras do unicórnio. Aqui, nesse meião, as terras do leão. E depois das montanhas aqui, as terras do escorpião. Terras do escorpião. Toda essa região costeira aqui, de norte a sul, fazem parte do território da Garça. E aqui embaixo, ó. Oh, caramba. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Agora pingou bonitinho. Aqui embaixo são as terras do caranguejo. E essas ilhinhas aqui longe são as terras do louva-a-Deus. E aqui embaixo, depois das terras do caranguejo, essa região montanhosa aqui, são as terras sombrias, onde só tem bicho feio. Ou seja, é uma senhora viagem que vocês fazem. Tirando a Ana Laura, né, que tá de boa ali, do ladinho. Eu tô meio perto. Ai, mentira, não muito. Você não tá muito perto assim, não, também. Né? Tirando a Laura que tá do lado ali. A Elô, que pra ela é mais fácil, que é tudo descida, né? Dragão. Tive 3 semanas dentro, tô mais longe de todo mundo, entendeu? Vocês fazem uma senhora de uma viagem. Os mais longes, por exemplo, o Marco, né? O Yodiro, que faz parte do clã Escorpião, ele tem que atravessar meio continente para chegar lá. É uma viagem tranquila que vocês fazem. As estradas, elas são seguras, são bem organizadas, não oferecem perigos. Ocasionalmente, em estradas e vilas mais afastadas, há sempre o perigo de assaltantes. Mas nenhum assaltante seria louco o suficiente de querer peitar samurais acompanhados de suas comitivas. De modo que não muitos dias se passam até que vocês finalmente chegam ao castelo do Carvalho Pálido. Esse castelo bonito aqui que tá na tela de vocês do Roll20 aí. Peraí, Jeff, deu uma travada aqui, tem que entrar de novo no Roll20. Karma. Vai entrando com calma. Chique, lindo, né? Castelo lindo. Do Carvalho. O Castelo do Carvalho Pálido é a corte mais popular para os visitantes que chegam nas Terras da Fênix. É o único castelo da Fênix que já abrigou uma corte de inverno do Imperador. Porque os verões em Rokugan, eles são longos, eles são extensos. Os invernos, eles são curtos, porém são cruéis. E quando o inverno chega, todas as guerras são interrompidas. Todas as atividades praticamente elas param. Porque vocês não conseguem sequer sair das suas casas por causa da neve. E quando tem o inverno, o Imperador, ele faz a sua corte cada ano em um castelo, em uma terra, em um clã diferente. E esse castelo no qual vocês chegam agora, ele já abrigou uma corte de inverno do Imperador, com todos os maiores cortesãos. Fazendo um paralelo com o nosso mundo, seria como se juntasse o presidente da República, ou melhor, né? O chefe da ONU e todas as delegações de todos os países. É mais ou menos isso que acontece nessas cortes de inverno. Esse castelo, ele rodeia um enorme carvalho branco que cresceu sobre a tumba de um dos antigos imperadores Hantei. Hantei, o Kami, que se tornou o primeiro imperador, um dos seus descendentes está enterrado sob esse enorme carvalho que cresce nas terras desse castelo. O que é uma violação da tradição Rokugane. Porque normalmente as pessoas são cremadas. Isso porque na aurora do Império, um feiticeiro chamado de Orador de Sangue, ele criou a magia de sangue, o Mahou, e criou um exército de mortos-vivos. E para que isso não acontecesse novamente, quando ele foi derrotado, o imperador da época baniu os enterros e determinou por decreto imperial que todos os falecidos fossem cremados. Esse imperador, porém, ele violou a tradição e pediu em seu leito de morte que ele fosse enterrado no lugar de nascimento da sua esposa, que é esse castelo onde vocês estão agora. Esse castelo ele foi construído em parte para garantir uma eterna defesa a essa árvore sagrada. E dizem que a seiva desse carvalho tem grandes poderes curativos. E os poucos cortes feitos em cada estação são imensamente cobiçados por todos no Império. E é nesse majestoso castelo que vocês chegam agora. Vocês vão chegando todos ao mesmo tempo. As comitivas se juntando no portão de entrada. Os servos do castelo recebendo vocês com honrarias. Organizando as comitivas de vocês. Os locais onde seus cavalos vão ser cuidados. E conduzindo cada um de vocês aos seus aposentos. Carregando suas coisas, seus pertences todos. Conforme vocês vão chegando, vocês veem cada um de vocês ali e vão se reconhecendo. Vocês já se viram, já tiveram contato. Vocês já até chegaram a lutar entre si no último torneio de Topázio no ano anterior. Então vocês, rapidamente, conforme vão chegando, vocês vão se reconhecendo uns aos outros ali. E aí eu gostaria que vocês determinassem, assim, em linhas gerais, coisas bem simples, assim. Qual que é o nível de relacionamento, nível de relação entre vocês? Se vocês se reconhecem, se conhecem, assim, mais proximamente, se vocês têm amizade com alguém, se vocês têm alguma rivalidade entre si, ou se são apenas conhecidos. Então, a gente teria que saber quem é de cada clã, tal, pra dar uma conhecida aí. Certo. Vamos mais um pouquinho pra frente, então, pra vocês se apresentarem. Depois que vocês chegam, então, vocês se instalam... Jeff. Oi? Diga. Acho que eu e o Kenji não conhecem, porque nós vivemos de Prangojo, né? Vocês o quê? Os dois são do caranguejo. Ah, vocês são caranguejos. Ah, é, você é caranguejo, né, Elo? Eu achei que era dragão, esqueci que mudou. Não, caranguejo mudou. Ah, quem é Sugenja? Alguém é Sugenja? Eu sou o Sugenja. Sugenjas ergam as mãos. E alguém é da Garça? Não, só eu. Eu acho que da Garça somente você. Ah, tá. Ah, eu posso conhecer o era da escola, né? Tipo, Shugenjas. Não sou muito amiga deles, mas é, eles estão lá também, aprendendo as coisas comigo. Ok. Beleza. Bom. Caramba. Conforme vocês vão entrando no castelo e vão sendo conduzidos, tá? Um cortesão da Fênix, um Isawa, vocês reconhecem pelo Mon que tá nas costas dele. E cada um de vocês traz em seu peito e nas costas o símbolo do clã e o símbolo da família. Então vocês reconhecem nas costas dele, gigantesco assim, o Mon do clã da Fênix. E no peito, assim, grande também, vocês veem o Mon da família Isawa. Ele vai conduzindo tudo ali, administrando e conduzindo todos os trabalhos para que vocês sejam bem recebidos. Quando vocês estão todos depois descendo dos cavalos e se instalarem nos aposentos e tudo mais, ele vai e convoca cada um de vocês. E existem mais pessoas, além de vocês ali, para o salão principal, que fica nesse prédio enorme aqui atrás, da onde está essa luz aí brilhante, que é o símbolo do clã da Fênix aí. E ele convida todos vocês a participarem de um chá junto com o Daimyo, o Asako Shizu. Quando vocês chegam ali, obviamente vestidos em seus trajes de gala, né? Vocês estão num salão, um salão retangular bem grande, certo? E esse salão, ele tem uma mesona comprida, diante da qual todos vocês estão sentados em 6A. Quer dizer, todo mundo ajoelhadinho em cima de almofadinhas. Tá? E comidas e bebidas estão sendo servidas. E na cabeceira dessa mesa, né, tá em pé ali, tá esse Isawa que recebe vocês. E vocês chegam e começam a comer tranquilamente, tudo, né, tomar um saquezinho para tirar a poeira da garganta. E aí chega esse cara que recebeu vocês, ele bate palmas assim, e aí ele fala para vocês: agora, meus nobres convidados, eu gentilmente peço um momento de vossa atenção. O nosso anfitrião, o honorável Asako Shizu, chegará para conhecê-los. E aí, quando ele fala isso, vocês vêm entrando assim dos fundos desse salão um outro samurai da Fênix, já de meia idade, vem caminhando calmamente com um kimono de seda nas cores laranja e amarelado, representando a Fênix, certo? Laranja, amarelo e vermelho. E aí ele vem caminhando calmamente, e aí ele se senta em 6A ali diante de vocês, na cabeceira da mesa, logo após ele virar para vocês e fazer uma reverência para os dois lados da mesa. O cara que recebeu vocês, ele fica atrás dele, e aí ele senta também em 6A e fica atrás do Asako Shizu. E aí vocês notam que é o conselheiro dele, é o mordomo ali, o gerentão dele. Ele olha para cada um de vocês, o Asako Shizu, o anfitrião, o daimyo do lugar. Ele olha para cada um de vocês, assim, com uma expressão calma e um sorriso discreto no rosto. Ele faz um cumprimento novamente E aí ele fala: nobres convidados, eu sou Asako Shizu, Daimyo de Ojiroi Okushiro. E é uma grande honra para mim, para meu clã, ter as suas nobres presenças aqui hoje, nesta tarde. Espero que as acomodações estejam à altura de vós. E espero que possam nos honrar a todos com um nobre espetáculo nos dias que passaremos juntos aqui. Enquanto degustamos um chá, eu gostaria de gentilmente pedir para que se apresentem, para que todos os que estão aqui possam conhecê-los e saber dos seus feitos, saber os seus honrados nomes. E aí ele faz novamente uma reverência. E aí o conselheiro, ele se levanta, ele faz uns sinais pros servos. Os servos, eles começam a recolher a comida ali e já vão trazendo chá para vocês. Quem se apresenta primeiro? Bicho. Passo. Como que se apresenta, Jeff? O que eu tenho que falar para me apresentar? O que você tem que falar é o seguinte: quem você é, normalmente nome da família, depois o nome próprio, né? Seu nominho. Dizer de que clã que você é, de que região que você é. Né? Esqueçam a região, porque vocês ainda não conhecem exatamente, assim, profundamente o cenário. Né? E se vocês tiverem algum feito notório, dizer esse feito. Esses feitos notórios, né? Provavelmente eles vão estar listados em alguma vantagem que vocês tenham pego, alguma vantagem que tenha alguma coisa interessante, vocês podem citar durante essa apresentação. Mas não é nada obrigatório. É mais assim para vocês começarem a se soltar e todo mundo se conhecer aqui, tá? Alguém? Querem que eu comece com um NPC? Pode ser. Ok. Quando ele fala isso, né? Uma samurai, também da Fênix, né? Uma jovem bela e calma, né? Ela faz uma reverência, aí ela se levanta, cumprimenta todos na mesa, e ela fala: bom dia, desculpa, boa tarde, eu sou a Asako Keiko, eu sou uma historiadora e espero hoje poder registrar os grandes feitos que serão demonstrados aqui. E aí ela volta a sentar novamente. Um outro da Fênix, eu vou apresentar os Fênix todos, se levanta, cumprimenta todo mundo. E ele já é um idoso, né? E aí ele: boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui. Eu sou Isawa Hitsukawa. Eu sou um mestre do ar. Tenho grande interesse pelos espíritos e pelas fortunas. E espero poder aprender muito com esses jovens que aqui estão hoje. E, finalmente, um outro samurai da Fênix. Vocês notam o mon do peito dele é um pouquinho diferente, denotando que é uma outra família ainda. Ele se levanta, tá? Olhar sério, expressão dura. E aí ele faz uma reverência curta Boa tarde. Meu nome é Shiba Heikun. E aí ele se senta novamente, sem dizer mais nada. Podem ir daí. Gente, a gente passa primeiro, porque é um raro momento que a internet tá um pouco receosa. Vai, Lu. Vai lá, amigo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Sim. Peraí, que eu não lembro meu nome. Eu levanto, né? Eu falo, boa tarde. É uma honra estar com todos vocês. Meu nome é Kuni Yomi, do Caguejo, Como é que é? Faltou alguma coisa, Jeff? Não, é isso aí mesmo. É isso aí. Ok, então só pra vocês saberem. Elo, Gyomei Kuni, Caranguejo, Bushi. Mais alguém? Ah, eu vou. Vamos. Coragem. Vai. Não tá valendo nota. Eu vou, vamos lá. Já até fiz uma historinha. Olha que legal. Eu me levanto, boa tarde. Faço uma reverência, tá? Eu sou Doji Aya. Doji Aya Tanaka, do clã Persa. E eu sou da escola Kenja Acharina. Eu sou diplomata. Como que ele fala? Doji? É Doji, né? Doji. Tá. Sou diplomata e braço direito do meu Doji. E eu faço. Além de fazer a diplomacia e manter a ordem entre os reinos, eu faço a gestão de artes do reino, né? Oh. E é isso. E eu tenho bastante contatos com as pessoas. Tem um número grande de contatos para fazer a diplomacia. Quando você fala que é uma artista, o Asako Shizu, o Daimyo, o anfitrião, ele... Oh, mas que esplêndido. Temos uma artista presente entre nós. Ficaremos honrados em poder ver as suas habilidades mais tarde, minha cara. Uhum. Que maravilha, que maravilha. Quer que eu somos faça abençoados. Uma escultura na frente? Quase isso. Quem mais? Ah, agora eu. Se levanta um da garça. Ele olha frio, assim, seco pra você. Tanaka. Ele é magro, tem uma aparência assim andrógina, né? Bem afeminado ele é. E aí ele: boa tarde. Eu sou Doji Yujiro. É uma grande honra estar aqui também. Vocês notam que a voz dele é quase musical. O kimono que ele traja, ele tem um esplendor supremo, assim. O branco desse kimono quase ofusca vocês. E eu sou poeta e pintor. Aí ele olha pra você assim, dá um sorriso. É uma honra ter uma colega artista comigo hoje. E depois ele fica com a expressão séria e ele volta a sentar. Igualmente, amigo. Gente, vocês estão me ouvindo? Aru? Sim. Aru, vocês me ouvem? Meu irmão vai ouvir a sessão, tudo bem? Sem problema algum. Tá bom, era só isso. Quem mais? Ninguém mais? Vou botar NPC. Vai, Kendi. Não, é uma pergunta. O nome da família, você diz nome dos que pegou dos pais ou do clã? Do clã. Ah, tá. Nome do clã, nome próprio. E aí, se você quiser o nome do, assim, da casa onde você nasceu, você põe depois. Beleza. Tá. Eu me levanto, cumprimento, dou uma boa tarde. Toritaka Shiro. E me sento. Ok. Tá, então agora vou eu. Eu me levanto, eu faço uma reverência para todos. Boa tarde, eu sou Isao Asuna, sou do Clã da Fênix. Sou uma Shugenja. Shugenja do Fogo. Sou bibliotecária. E sou filha do Izawa Yuki e da Izawa Sakura. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. E eu me sinto. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou Bayushi Kawakami, do Clã Escorpião. Em uma perícia imensa com qualquer tipo de arma e coloco à disposição dos reinos, de todos os reinos, as minhas espadas. O anfitrião, ele bate palmas pra você. As outras pessoas, você percebe que olha assim meio de esguelha pra você. Quem mais? Mas já começou. A treta pessoal comigo, que coisa. Vira esse rabinho pra lá, rapaz. Faltou alguém? Acho que não. Não, né? Então eu vou falar rapidinho pra vocês quem são as outras pessoas que estão presentes. Certo? Depois eu vou disponibilizar pra vocês nominho, fotinha e um resuminho de cada pessoa com quem vocês vão interagir. E seria muito bom se a gente fizesse um live dessa aventura. Seria fantástico, mas enfim. Bom, se apresenta também Doji Aiko, que é a esposa do Yujiro, do Doji Yujiro, o poeta e pintor, o nojentinho. Ela é uma mulher muito bela, e ela se levanta assim de supetão, se apresenta, diz que é a esposa dele, e aí ela se senta novamente. Depois vem o Miru Motuhai, que é um Bushi do dragão. Ele é jovem, muito bonito. E os olhos dele brilham assim. Como se tivessem carregados de emoção. Certo? E ele se declara como um artista também. Depois vem do Clã Leão Ikomakatsu, que é um historiador, um bardo e um historiador do Clã do Leão. Que é um homem baixo, de face chata, com grandes e aparentemente desajeitadas mãos. O cabelo dele é bem raspado, estilo militar, certo? E a frente assim. E a parte de trás é amarrada num nó samurai. Depois vocês vão ver imagenzinhas disso, preciso preparar isso. Por fim, um outro escorpião se apresenta. Ah, não, tem mais gente aqui. Um outro escorpião se apresenta. O nome dele é Bayushi Ejiro. Ele é um cortesão do Clã do Escorpião. É um homem pequeno, indiscreto. Vocês conseguem ver ele fácil, tá? E demonstra muita sabedoria, porque ele tá de máscara, como todo mundo do clã Escorpião. É uma máscara de madeira que esconde toda a face dele, com exceção da boca e dos olhos. Ou seja, desse cara aí, o Baiushu Ejiro, você só vê o olho e boca. E a boca dele sempre sorrindo, e ele fala de uma maneira agradável, confidente, como se fosse um amigo de longa data conversando com o anfitrião ali. Aí temos do clã Caranguejo, Hida Fuya, que, diferentemente de muitas pessoas do clã Caranguejo, é um homem de tamanho normal, não é ninguém corpulento, nem nada do gênero. Mas tem os maneirismos típicos do caranguejo. Ele é meio barulhento, meio rude, como boa parte dos caranguejos. E temos membros do clã Unicórnio também, Shinju Agui e Shinju Shujiri, que são dois irmãos muito parecidos, embora é evidente que um deles seja mais novo do que o outro, o que denota que não são gêmeos. E um deles é um Bushi e o outro é um Shugendia do clã Unicórnio. E aí tem do clã Louva-a-Deus a Kitsune Hetsu, que é uma Shugendia do Louva-a-Deus. Ela é muito jovem, ela tem apenas 15 anos. Acabou de passar pelo Gimpo com vocês e passou com louvor, sendo um prodígio na família dela. Com apenas 15 anos já é uma adulta. Ela tem um jeitinho assim meio assustadiço ou intimidado, alguma coisa assim. E tem também do clã Louva-a-Deus, para finalizar, a Kitsune Sanai, que é uma Bushi, e ela senta exatamente do lado da Kitsune Hetsu. Ela é a guarda-costas da Kitsune Hetsu. Ela é quieta, aparenta ter uns 20 anos, olhos verdes, meio amarronzados, e tem um cabelo longo, amarrado num rabo de cavalo, cuidadosamente amarrado. E se move assim e fala com muita calma, com muita deliberação. Parece que ela pensa cada passo, cada frase que ela vai dizer antes de fazê-lo. Certo? Depois que todo mundo se apresenta, o anfitrião, o Asako Shizu, ele pega assim o cálicezinho de chá e ele fala: bem, brindemos então a presença de todos aqui. Kanpai! E aí ele toma o chazinho. Todo mundo que tá junto ali também grita Kanpai, toma o chazinho junto ali, né? E aí ele se levanta, ele: bem, vou me retirar por um momento, peço que todos fiquem à vontade e tenho uma agradável surpresa para vocês dentro de alguns minutos. E aí ele se retira. As pessoas que estão ali, os NPCs assim todos, terminam o chá, tudo, já levantam e começam a conversar uns com os outros. O que vocês fazem nesse meio tempo? Jeff, a turma, as pessoas da família Izawa eu conheço, né? Tipo, a galera da Clube Fênix eu pelo menos já vi alguma vez na vida, né? Sim, você pode conhecer assim pessoalmente, ter até algum grau de amizade com eles, se você quiser. Você pode determinar isso pra mim. Pode escolher. Ah, eu conheço eles e eu vou conversar com eles. Tipo, eu vou ir lá perguntar como eles estão, o que estão fazendo, a vida, enfim. Só vou lá bater um papo. Ok. Tá. Bom, os dois e Sawa estão juntos ali, certo? Conversando, aí você chega pra conversar junto com eles também. Certo? Eles saúdam, cumprimentam você. Oh, que grande honra encontrá-la aqui, Asuna-san. O outro responde: realmente é uma grande honra poder vê-la aqui também. Saber que foi honrada com este convite, tanto quanto nós. Como estão as coisas? Jeff, rapidão, desculpa, eu vou ter que pegar meu carregador. Tô sem bateria. Corre lá. Ok, mais alguém? Quer fazer alguma ação? Conversar com alguém aí? Oi, Jeff, como que é o nome do carinha do clã do caranguejo mesmo? Do caranguejo. Cadê-lo? Aqui. Achei-te. É Rida. Rida Fuya. Eu tenho uma dúvida. Tipo, tá tudo bem perguntar, por exemplo, como tá sua família, como tá sua vida, esse tipo de coisa, ou é, tipo, introdução? Não, tá tudo bem. Uma saudação comum em Rokugan é virar pra uma pessoa... Isso quando se encontra a pessoa de manhã, não nesse caso agora, né? É perguntar pra pessoa... Ah, bom dia, já comeu arroz hoje? É engraçado, mas é bem comum. Você pode perguntar isso pra ele. Ah, um detalhe importante sobre esse cara... Ele é um veterano do caranguejo e ele tem uma perna de madeira e o braço direito dele, ele não possui até o cotovelo. O braço direito dele foi amputado. Quando você chega pra ele e pergunta... Rida, que você falou? Rida, Rida Fuya. Então ele é tipo um figurão do caranguejo. Isto. Entendi. E chega pra ele e pergunta como que ele tá, né? Ele... Estou bem. Apesar de tudo. Cumprindo com o dever, né? Claro que meu lugar não é aqui. Mas sim no campo de batalha. Mas... Na situação em que me encontro... Esta é a melhor forma de cumprir o dever com o clã. E você? Percebo que é bem jovem. Diomeisa. Percebo que é bem jovem. Como conheceu... Shizu-sama? Shizu é o anfitrião. É o cara que convidou vocês. Entendi. Ah, eu viro pra ele, né, e falo... Hida-sama, eu conheci Shizu-sama... Na verdade, eu não conheço Shizu-sama. Ele nos assistiu durante o... Eu não lembro o nome do ritual. Torneio de Topázio. O Torneio de Topázio. E mandou uma carta me convidando para um torneio que aconteceria aqui. Eu recebi essa carta também. Na verdade não, mas o meu Lorde recebeu a carta e me mandou representá-lo aqui. Com certeza alguma coisa inútil vai acontecer aqui, como poesias e cantorias. Nada que me agrade muito. Mas temos que cumprir com o dever, né? E pelo menos, olha, veja ali, estão servindo saquê. Vamos ter comida farta, pelo menos. E aí ele vira pra você, aponta assim pro saquê com a cabeça, né? Ele fala, me acompanha? Eu não sei, eu tô confuso de você. Tem que entender que eu vou perguntar se eu posso dar cada passo nesse lugar, entendeu? pode tomar um saquezinho. Estão servindo, pode comer, pode beber. Tá, eu pego um copinho. Eu tenho que falar campai de novo. Eu adoro falar campai. Não, campai. Não precisa. Eu adoro falar campai. Muito bom. É que nem itadakimasu. É muito bom. Ai, ai. Não precisa falar campai de novo. Né? Ele pega, ele vai tomando uma tigelinha, um copinho de saquê atrás do outro ali. Você nota que ele é um, É um beberrão. Jeff, se fosse o D&D, ele seria um anão. Basicamente. E ele fica ali degustando saquê, mas comida. Mas eu não acompanho no ritmo dele, não. Eu vou mais devagar que ele. Ok, beleza. Joia. Oi. Oi. Esse oi foi comigo? Não. Mais alguém quer falar com alguém? Peraí, já falo. Tô me terminando de mastigar. Vou ficar num canto mesmo. Eu vou falar com o carinha lá que é artista também. Aí eu chego tipo, e aí? Não assim, né? Mas oi. Tudo bem? Que você é artista? Ele olha pra você, ele sorri. Artista também? E aí? Olá! Como é que é seu nome mesmo? É Aya. É, Doji Aya. Que honra poder encontrá-la aqui. Encontrar uma companheira de clã, uma artista também. Fico muito feliz em ter a sua presença aqui. Igualmente. Poderemos demonstrar... Mas e aí? Você... suas artes? O quê? O que você perguntou? Não entendi. Caiu? Alô? Nossa, eu olho pra internet de vocês aqui e eu vejo tudo vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. De vez em quando bate um verdinho. Ah, Gabs voltou. Caí. Mal. Caí aqui. Tranquilo. A internet tá um caos. Ok, quais artes? Tá, quais artes ele domina? Ah, tem um nome também. Certo. Ah, sim. Eu sou o Doji Yujiro. E eu sou um grande poeta e pintor. Sou um mestre da palavra e do pincel, minha cara. E você? Em que artes é versada? Eu gosto de tudo, mas eu domino bastante as esculturas. Oh, que interessante. Gostaria de ver a sua perícia. Será que terei a honra de presenciar uma de suas obras? Bom, se a gente tiver os materiais aí, posso fazer uma obra para você, mas também gostaria de ver a sua, né? Ah, com certeza verá, minha cara, com certeza. Não perde por esperar. Oh, então. Tudo certo, então. Muito bom, muito bom. Mas nós precisamos depois conversar e discutir que tipo de artes faremos para apresentar as pessoas que estão aqui, para impressionar cada um dos que está aqui e demonstrar a grandeza de nosso clã, de nossos artistas. Com certeza. Me sentirei honrada em mostrar minhas artes. Com certeza, será uma grande honra. E aí ele olha ao redor assim, e aí ele fixa os olhos nos três caranguejos. No Hidafuya, na Gyomei. Gyomei, Elo? Acertei? Isso, isso. Gyomei, isso, Gyomei. Isso. E no... É Dota, Jeff. Vou dar, não sei mais. Eu não sei o que eu sou. É Do. Do quê? E no... É Dota, eu Shiro. Fixa o olhar assim nos três, né? E fala. Vamos levar um pouco de cultura aos presentes. Com certeza eles precisam disso. E aí ele dá um sorriso pra você. Quando ele dá um realmente sorrisinho, quando ele dá um sorrisinho pra você assim, você nota assim com o rabo de olho a esposa dele olhando feio pra você. Meu Deus, ela tá ali. É, ela tá ali, a Doji Aiko. Aquela que se levantou de supetão, se apresentou e já sentou. E ele, assim, parece que não tá nem aí pra isso. Bom, eu posso tentar disfarçar, assim, e falar, ah, a gente se vê por aí, então? Aí? Claro, claro. Ainda teremos muito tempo pra conversar. E aí ele cumprimenta você, okay, ele então se retira e vai conversando com outras pessoas. Mais alguém quer conversar com alguém? Eu só quero tirar uma dúvida primeiro. Jazzy, é uma cultura monogâmica? Sim, uma cultura monogâmica. Todos os casamentos são arranjados. E o amor romântico, a paixão, é uma coisa que é extremamente mal vista. Porque é quando o samurai ele perde o controle de si próprio. Então os casamentos eles são todos arranjados, os relacionamentos eles são todos arranjados, mas invariavelmente alguém dá umas puladas de cerca. É, porque casa-se pelo dever. Exato. Você mantém aquela máscara de samurai honrado que cumpre o dever. Né? Mas por trás dessa máscara é só as putaria que rola. Quem mais? Quem mais? Ô Jeff, eu voltei. Eu peguei você meu voltou carregador, estou com bateria agora. Aê! Agora sim, hein? O Isawa Masahiro não está. O Isawa Hitsukawa. Né, ele pergunta, e como você está? Como estão as coisas em sua província? Em sua casa? Tenho estado muito bem. Especialmente depois do torneio... É Topázio, né? Isso, torneio de Topázio. Especialmente depois do torneio de Topázio. Fiquei muito feliz. E eu tenho me dedicado bastante a estudar plantas medicinais. Tem sido muito legal. Que bom, fico feliz em saber disso. Talvez possamos trocar algumas informações. Ah, seria muito interessante. Sim, compartilhar os nossos conhecimentos. Será muito bom poder conversar com você. Igualmente. Como é que estão as coisas? Ah, como o vento, como sempre. Que bom. Não sei se isso é bom, mas que bom. Dormia das dúvidas. Na dúvida, pergunte. Se tá com dúvida, pode perguntar. Ah, Jess, nem sei, viu? Por que como é que como o vento? Ele olha pra você, ele sorri, né? Assim, minha cara. Como o vento. Ora as coisas estão calmas como uma brisa da manhã, noutras horas agitadas como um vento de final de tarde. E há aqueles dias em que as coisas estão turbulentas como um furacão de verão, nas ilhas da sede da especiaria. Mas, você tem razão. Apesar de tudo, os ventos sempre trazem perfumes maravilhosos para a nossa vida. Você tem toda a razão. E aí você fica conversando com ele, você vai vendo que ele fala assim o tempo todo de forma meio enigmática, meio que por parábolas, tipo um mestre dos magos da vida. Legal. Bom, os outros Fênix, cadê? Ah, tem a Sako Keiko, que é uma historiadora, e aí ela pede pra você contar como é que foi o torneio de Topazio, e vai anotando tudo que você vai falando. E por fim tem o Shiba Reikun, que ele fica meio distante ali, ele não se aproxima de ninguém, ele fica sério, frio, e aparenta ter uns 20 anos. Ele tem assim no braço esquerdo dele, você nota que ele tem uma cicatriz assim que pega todo o braço dele. provavelmente feita por uma katana. E ele fica meio distante de todo mundo, e você nota que o tempo todo ele olha feio pro cara do clã do dragão. Parece que ele não gosta muito do cara do dragão. Esse cara aí não se aproxima assim de você como os outros fazem. Tá? Tá. O que mais? Eu vou parabenizar todos eles, inclusive, especialmente esse cara aí que tá meio assim, tipo, quietão. Uhum. Só pra ele se sentir um pouco mais, tipo, sei lá, ficar mais. Então eu parabenizo todos eles pela honra de terem sido convocados, de terem chamados até aqui. Uhum. E eu peço licença pra isso aí, dar uma olhada no ambiente. Ok. Perfeito. Bom, esse Bushi aí da Fênix, né, quando você vai, cumprimenta ele pela honra que ele recebeu, ele agradeço. É uma honra mesmo. E parabenizo você também pela honra. Você percebe que ele responde assim meio seco, meio assim, meio distante o olhar dele, o pensamento dele. E aí você sai, dá uma andada ali, né? Tem jardins maravilhosos. É um lugar muito bonito para se visitar, esse onde vocês estão. É um verdadeiro paraíso, por assim dizer. Mais alguém quer conversar com alguém? Não? Então tá. Então, enquanto vocês estão interagindo ali com as pessoas e conhecendo o lugar, né? Vocês veem que volta ao anfitrião, o Asako Shizu. E ele chama vocês e ele fala: nobres convidados, em honra às celebrações de hoje, os Isawa tem um presente aos clãs aqui representados. Por favor, eu peço que aceitem, em nome de seus clãs, esta bela escultura que representa a união e a força do nosso grandioso Império Esmeralda. E aí ele faz uma reverência, né? E ele gesticula com as mãos, e aí os servos trazem, colocam no meio do salão e tiram o véu de seda de uma enorme estátua, uma escultura. É uma escultura feita de marfim, jade e ouro. E ela detalha o mon, quer dizer, o distintivo, o logotipo, das maiores famílias de cada clã. São trabalhados em joias e metais preciosos. E todos eles circulam, assim eles ficam como se fossem planetas orbitando um sol. Eles ficam todos ao redor de um enorme mon imperial, um símbolo da família imperial. Bem, os grandes artistas de Sawa trabalharam esta maravilhosa peça. Uma peça única. E que não pode ser copiada, mas que sim deve ser vista e admirada por todos em nosso império. Por isso, essa estátua, este presente, será compartilhado. Viajará em peregrinação, percorrendo todos os clãs, permanecendo um tempo na casa de cada um dos grandes clãs aqui representados. Eu peço que cada um de vocês aceite esse presente em nome de seu clã e em nome de sua família. O que vocês fazem? A gente tem que recusar. É um presente. Tá, então a gente vai recusar isso, né, pessoal? É. Eu não sou muito boa nisso. Nossa, se eu vivesse lá, eu ia me ferrar muito, porque eu sempre esqueci as tradições. A gente recua, né? Mas em nome de clã também Você recusa presente? É um presente. Independente de onde que ele veio, pra onde que ele vai. Ele é sempre um presente. É, o Jeff, então, vai todo mundo recusar. Nem ganhar, nem perder. Vai todo mundo recusar. Boa. Diga, diga. É, não, eu queria perguntar se tem, tipo, se tem alguma fala, assim, pra recusar, ou eu só falo não, muito obrigado. Tem. Tem, você tem que ser polida, você tem que ser etiqueta. Você não pode falar, não, não quero, não, obrigado. Não, não tipo assim, mas falar. Não, fica com esse presente aí pra você. Não, por exemplo, tipo, ah, eu agradeço, ou é, sei lá. Faz aí. Agradeço mais. Faz aí. Já que você se dispôs, faça a recusa. Esse presente não é digno de minha honra, então eu recuso. Caraca! Gabi, não, pera, né? Chamou o presente de ruim. Tenho dois desse lá, melhor que esse aqui ainda. Não quero. E ainda chuto o negócio. Porque esse irmão desse. Eu sei fazer. Meu marido tem dois empregos. É. Quer fazer, Ana? Então é que eu não sei, entendeu? O que eu falo, pra não ofender. De que forma que você falaria? Amiga. Ah, eu acho que. Amiga. Eu. Você consegue. É isso. Boa. Não, eu ia te dar uma dica, mas eu não quero interferir na sua interpretação. Fala, fala. Então, lá. Não, fala uma coisa, tipo assim, ah, agradeço pela honra do. É, estou muito honrada e agradeço pela oferta do presente, porém sou obrigada a recusar. E é isso, amiga. Tipo, você foi polida. Eu? Bonitinho. Ah, peraí, deixa, eu pensei em alguma coisa aqui, mas eu não sei se, enfim. É... Manda. É, eu agradeço a honra pelo presente, mas sinto-me no dever de recusá-lo, pois sinto que não tenho a honra suficiente para receber um presente tão digno, tão grande, tão grandioso, em nome do meu clã. Não ele, sei. Ele, quando você faz isso, ele... Ora, mas é uma magnífica demonstração de humildade. De modéstia. É claro, minha cara Isao Asuma, que és digna de receber este presente e representar a grande família Sawa e nosso clã. Por favor, eu insisto, aceite este presente. Não aceito, não aceito. Amiga. Jeff, eu tenho uma dúvida. A Diga. Gente recusa três vezes e aceita na quarta? Vocês recusam duas vezes. Ou a gente recusa duas vezes e aceita na terceira? Duas vezes. Para a pessoa que está dando o presente oferecer três vezes o presente. O presente tem que ser dado três vezes. Entendi. Três é o número mágico. Entendi. Nobre Isao Asuna, peço que aceite, insisto. O Garça. Não? O Garça, eu tô... Eu? É, não é sua função isso daí, não. Oi? Esses negócios de diplomacia não é sua função ainda. Ah, tá, verdade. É de bom, todo mundo. Eu mesmo, Yakusuna, Yaka. Bom, meu caro senhor, não podemos aceitar esse presente. Agradeço em nome do clã Garça, porém, não, esse presente não é digno da nossa honra. Não sei nem se fez sentido que eu falei. Ao contrário, a nossa honra. Não, amiga, é o contrário. Não é digno do presente. Não. É. Esse presente não é digno. Todo mundo falando na frente dela na hora que ela fala isso no salão e falando: não liga pra que ela falou, não. Eu imagino pera, o Bender é falando. É? Não, é nossa honra não é digna do presente. É isso que ela falou, que nossa honra tá. Não é digna do presente. Okay. Nossa honra não é digna do presente. Não, Eu agradeço pela modéstia, mas eu insisto que aceite esse presente. Eu ficaria muito honrado se pudesse aceitá-lo. E agora a gente aceita. Ou é tipo, ele e falou... E aí, Elo? Tá. Não, é, tá. É minha vez, então... Entendi. É, então, em nome dos nossos... Ok. Nossos honrados... Eu falei em nome dos nossos honrados clãs e famílias, é com muita honra, porque tudo é com muita honra nesse lugar. Aceitamos o seu honrado presente. Não tira a honra da boca. Ai, Senhor. Ele faz uma reverência. Ele, eu fico muito feliz, muito honrado por isso. Agradeço imensamente por esta honra. E aí os servos vão, cobrem de novo, retiram. E aí ele... Eu só queria dizer que nunca falei tanto uma palavra na minha vida. Ela tá perdendo até o sentido já. Tem mais um espírito. E aí ele fala, bem, meus nobres presentes, diplomatas, magnânimos, como diria Didi Mocó, como bem sabem, foram convidados aqui para mais uma vez demonstrarem a sua proeza em diversos aspectos da vida samurai. Participarão de um torneio e aquele que vencer o torneio levará para seu clã em primeiro lugar este presente que nos foi ofertado pela família Isawa. De acordo? Jeff, travou. Eu não entendi o que você falou. O que ele fala é o seguinte. Vocês foram convidados aqui para participar de um torneio para demonstrar mais uma vez a proeza de vocês. E aquele que vencer esse torneio vai ter a honra de levar para o seu clã, antes de todos os outros clãs, a estátua que foi ofertada pelos Isawa. Sim. Ou seja, é um torneio, vocês vão disputar, e quem vencer o torneio vai fazer um tour com a estátua pelo clã. Então não foi um presente, foi um ganho pra você receber, mas tudo bem. É, meio que isso. E aí ele fala, bem, já que o nobre Doji Yujiro, aqui presente, se declarou como um mestre da palavra e um mestre do pincel, hoje faremos uma disputa nessas duas artes, uma amigável, uma honrada disputa de poesia e de pintura. Peço que me acompanhem. E aí ele leva vocês para um outro salão. É um salão majestoso também. Tá cheio de mesinhas individuais, separadinhas. E aí ele leva vocês até lá dentro. E aí ele fala, bem, aqui é um local de inspiração, onde o nobre imperador Hantei costumava vir aqui para meditar e em busca de inspiração para as grandes decisões do nosso império. Aqui eu espero que vocês recebam também dos espíritos das fortunas a mesma inspiração que nosso imperador recebeu no passado e que possam nos brindar com magníficos haiku. E aí ele pede para que vocês se assentem nessas mesinhas. Entrega para vocês pena e pergaminho. E pede para vocês comporem um poema. Mãos à obra. A primeira tarefinha... A primeira tarefinha que vocês vão fazer, primeiro teste, é compor um poema curto, Rokugane, ou um poema curto japonês, tá? Que é chamado de haiku. Qual que é a característica de um haiku? Ele é um poema que ele tem 3 versos, somente, E normalmente os três versos, eles, os versos eles são assim: o primeiro tem 5 sílabas, o segundo tem 7 sílabas e o terceiro tem 5 sílabas novamente. Entenderam? Ele não rima tá. também, né, Jack? Ele não rima. Não necessariamente rima. Né? Posso pegar o poema e olhar e, sei lá, ler? Sim, vocês vão ler, um poeminha aí. Eu vou ler um poema de exemplo. É pra gente criar mesmo? A menos que vocês não queiram fazer, vocês podem criar o poeminha. E aí eu vou ler para vocês um poema de exemplo para vocês entenderem como é que é. Ele tem um aqui que ele diz: verdes olhos vêm, a trilha pelo bosque, guia pelos camis. Esse é um exemplozinho. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o poeminha de vocês. Eu dou um tempinho para vocês pensarem nisso. Pera, cada um recebeu um poema? Não, cada um vai fazer um poema. Deixa eu pensar. Ah, tá, entendi. E aí, ó, vocês vão fazer um teste. Vocês vão rolar o primeiro teste e vocês vão ver como é que funciona essa bagaça de dados aqui. O teste que vocês vão rolar vai depender do tipo de poema que vocês estão criando. Peraí. Ah, desculpa. Não é aqui, não. Não é aqui, não. Ah, achei. Aqui. O poema que vocês... O teste que vocês vão fazer é um teste de poesia. Perícia poesia. O atributo ligado a ela é astúcia. A dificuldade é 15. Pera, qual que é a perícia? Poesia. Arte. É arte, poesia. Quem tem poesia, tem a ênfase poesia. Como é que funciona a ênfase nesse caso? A ênfase funciona da seguinte forma. Toda vez que você rolar o teste, os uns que derem nos dados, você vai rerolar para tentar melhorar o teste, tá? Mas todo mundo vai jogar arte. Vai ser um teste de arte. Tá, a dificuldade é 15. Jeff, mas se a gente não conseguir, aí a gente não vai conseguir fazer o poema, é isso? Como é que é? Tipo, se a gente não passar de 15, a gente não vai conseguir fazer o poema, é isso? Não, vocês conseguem fazer o poema, mas não agrada muito às pessoas que estão ali, aos juízes. Tá, Jeff, eu esqueci, tipo, pra rolar os dados, o que, é o ST, T e o E mesmo? Sem treinamento, ST, T é treinado. E o E é ênfase. Ah, tá. No caso de arte... Certo. Arte são perícias separadas, cada arte. Deixa eu conferir aqui. Arte. Beleza. É que poesia não tem, Jeff. É que poesia... É que arte é uma macro perícia. Então, poesia é uma perícia separada dentro das artes, entenderam? Arte. Tá, mas aí eu só rolo. Pintura, rolo poesia. A gente tem que escrever, quem? Então, tipo, adicionar uma, por exemplo, adicionar a poesia, aí colocar agilidade, astúcia, não lembro qual era o atributo. É isso? Não, enrolar? O programa, né, ele já faz as contas certinhas pra vocês. Vocês só vão entrar na ficha. Aí vai lá nas perícias. E aí vê lá, arte. Uhum. No subtipo ali, se vocês colocaram poesia no subtipo, então vai rolar o T de treinado. Se não colocou poesia no subtipo, rola o ST. Clica no dadinho do ST que é sem treinamento. Ah, tá. Entenderam? Beleza. Tá? E aí, karma, gente. Karma, sim. Karma. Não tá valendo ainda. Eita. Nossa, que beleza! Empolgado. Não tá valendo ainda. Deu dois uns ali, foi assustador. Tá? Mas vocês podem ir testando aí pra ver o que acontece quando clica nas coisas. Ó, deu 30 esse segundo teste aí. Nossa. Então funciona assim, vocês vão rolar, vão ver se tem treinamento, se não tem treinamento, e aí vão rolar o teste de acordo, tá? Ter treinamento é jogar arte e ver se a arte que você pegou é poesia. Se não é poesia, então é sem treinamento. Beleza? E aí funciona assim. A dificuldade básica é 15. Se vocês tirarem 15, vocês conseguem um ponto. Para cada 5 pontos além dos 15 que vocês conseguirem no teste, vai ser um ponto adicional que vocês vão conseguir. Ah, desculpa, tá. Desculpa. Não, é incremento que tem que ser declarado. Tá, funciona assim, a dificuldade básica é 15. Então se você falar, eu vou rolar contra a dificuldade 15. Passou, ganha um ponto. Aí se você falar, não, eu tenho bastante dado para rolar, eu quero tentar um ponto adicional. Então eu vou colocar incrementos na minha rolagem. Então você aumenta a dificuldade em 5 pontos para cada incremento que você colocar. Ou seja, eu tenho bastante dado para rolar. Então eu vou colocar um incremento. Então a dificuldade é 20. Se eu tirar 20 ou mais, eu passo no teste e eu vou ganhar não 1, mas 2 pontos. Aí eu tenho dado de monte para rolar. Aí eu falo, vou colocar 2 incrementos. A dificuldade, ao invés de 15, passa para 25. Se eu tirar os 25, eu vou ganhar 3 pontos. Ao invés de 1. Só que se eu não conseguir os 25, eu não ganho nenhum ponto. Entenderam essa parte? Dúvidas? Podem falar. Não entendi, Jeff. Como eu sei quantos dados eu tenho para rolar? Como faz isso? A forma mais simples é rolar o teste aí, para vocês verem quantos dados vocês têm. Mas funciona assim, ó. Vocês vão olhar na perícia e ver quanto que vocês colocaram no nível da perícia. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 4 de perícia arte. Certo? Poesia, arte, poesia. Eu tenho 4 lá. Então são 4 dados que eu já rolo. Aí eu vou olhar astúcia. Astúcia tá no anel do ar. Então eu tenho mais 2 de astúcia. Então eu vou rolar 6 dados. Ao todo. E quantos dados que eu vou... somar para compor o resultado. Quer dizer, quantos dados eu vou manter? Eu vou manter o que está na minha astúcia, que são 2. Então, os dados rolados é a soma da perícia com o atributo e os dados mantidos, é aqueles que você soma para compor o resultado. São só os que estão no atributo. Entenderam? Jefferson. Diga. E como é que recupera ponto de vazio mesmo? Ponto de vazio, você recupera com descanso, você recupera com meditação e você recupera com cerimônia do chá. Por exemplo, tá no meio da tarde vocês estão agora. Vocês logo vão dormir e recuperam os pontos de vazio. Se quiser, dá pra fazer uma pausa e meditar, faz um testezinho, recupera ponto de vazio. Tá? Se quiser, dá pra chamar alguém, vamos ali tomar um chá, vamos fazer uma cerimônia do chá. Faz a cerimônia do chá ali, meia horinha, faz o testezinho e recupera vazio também. E para que vocês usam os pontos de vazio? Depois eu vou colocar, isso está no livro também, mas eu vou colocar no Roll20 para ficar mais fácil. Vocês podem ganhar um bônus em qualquer teste que vocês forem rolar, nesse por exemplo, que é de 1k1, ou seja, rola um dado extra e mantém um dado extra também. No teste que eu dei de exemplo, eu rolaria 7 dados e manteria 3. Você aumenta uma perícia de 0 para 1 por uma rodada. Ou seja, vamos supor, eu não tenho poesia, não tenho arte e poesia como perícia, não comprei. Então, gasta um ponto de vazio para aumentar o meu nível para 1. E aí, o que muda? Ao invés de eu rolar a perícia destreinada, eu rolo a perícia treinada, o que é muito bom, porque aí os dados explodem. E aí eu consigo resultados bons. Tá? A diferença entre rolar treinado e rolar destreinado é que Rolar sem treinamento, os dados eles nunca explodem. E rolando uma perícia treinada, os dados eles podem explodir. Ou seja, cada 10 que você tira, você joga um dado adicional e soma. Se der 10, joga outro e soma. Isso permite que um único dado ele possa ter, por exemplo, um resultado 48. Em um D10. Tá? Que mais que então, dá pra fazer com os pontos de vazio? Então, 10 tem que sair o resultado ou nenhum dos... Como é que é? Se sai 10, joga mais um. Joga mais um. Toda vez que cai 10 no dado, você joga outro dado e soma o resultado dele naquele dado que saiu 10. Vamos supor, eu joguei 2 dados aqui. Não, vamos supor, joguei 5 dados e mantive 2. Os dois dados que eu mantive para fazer o resultado, um deles deu 8 e o outro deu 10. Esse dado que deu 10, eu jogo um dado e somo o resultado desse segundo dado nele também. Então o primeiro dado deu 8, o segundo deu 10, aí eu joguei de novo, deu 7. Então o primeiro dado deu resultado 8, o segundo dado deu resultado 17. E aí eu somo os dois para compor o resultado. 17 com 8 seria 25, o total do meu teste. Ficou claro? Podem perguntar à vontade, gente. Eu acho que só fazendo. Só fazendo pra ver. Então, se vocês quiserem, vocês podem gastar ponto de vazio agora pra ganhar proficiência na perícia, quem não tem. Certo? E quem tiver proficiência na perícia, pode gastar ponto de vazio pra jogar e manter um dado adicional. Alguém tem proficiência em poesia? Acho que ninguém pegou poesia, né? Não. Eu não. Vocês conseguem ver minha tela rapidinho aí, se eu compartilhar? De buenas. Uhum. Vou mostrar aqui pra vocês entenderem. Tá aparecendo aí? Estão vendo? Não. Pra não? Mim, não. Caramba. Agora tá. Ah, tá. Ó, vocês estão vendo aqui? Eu tô com a ficha da Ana Laura aqui. Ela não tem poesia. Aí, o que, que ela pode fazer? Gastar um ponto de vazio. Tá? E aí, eu aumento pra um dado aqui. Então, ó. Eu venho aqui, ó. Aqui são bônus. Eu tô movendo o cursor aqui, mas acho que vocês não estão vendo. Aqui, ó, vocês estão vendo o meu cursor? Estão vendo selecionado aí o número? Aqui são os bônus. Tá, vamos supor. Eu tenho mais um K1, então eu aumento aqui. Então vamos lá, ó. Vamos supor. Você quer gastar o ponto de vazio pra ganhar proficiência. Então você vem aqui, aumenta pra 1. Aí ela vira uma perícia treinada e você rola perícia treinada. Que legal. Fez o teste? Volta aqui pro zero de novo. Pode falar, Elo. Jeff, tem uma dúvida. Como que a gente recupera vazio mesmo? É só comprando? Vazio? Como recupera? Você recupera com descanso, com meditação e com cerimônia do chá. Uhum. Ou simplesmente indo dormir, ou rolando duas perícias aí pra recuperar esses pontos. Tá? Outra dúvida. É, eu posso rolar primeiro sem usar o vazio? E se der errado rolar usando o vazio, a gente tem que rolar direto? Tem que anunciar antes de rolar que você tá gastando vazio pra isso. Tá? Outra opção do vazio aqui, ó. Vamos supor que a Ana Laura tem aqui um na perícia já. Né? Aí ela gasta o ponto de vazio pra ter mais um K1. Então vocês vêm e colocam aqui um rolado e um mantido. E aí rola o teste treinado aqui bonitinho. Ele vai rolar e manter um dado adicional. Ou seja, quando vocês estiverem gastando vazio, fazendo algumas coisas, vocês fazem essas edições rápidas nas fichas de personagem pra ficar mais fácil de computar as coisas. Ó, teria dado 18 esse teste. Nossa, que teste ruim. Jeff. Aham. Jeff. Diga. Eu já fiz o meu poema. Eu vou rolar. Então, mas eu calma. Vou rolar sem o vazio, tá? Calma, calma, calma, calma. Vamos com calma. Quem fizer o poeminha, quem escrever o poeminha, vai ganhar um incremento grátis. Ou seja, por fazer o poema já tem um ponto. Por fazer o poeminha já tem um ponto. Se conseguiu fazer o poeminha na métrica, 575, ganha um pontinho adicional. Tá na métrica também. Tá na métrica também. Posso falar ele? Olha, calma, calma, calma. Calma, calma. Vamos com calma, deixa eu pegar alguma coisa. Eu não lembro mais quantas sílabas tem. 575. 575. Os temas, eles. 575. E os temas podem ser variados, tá? Aí eu pergunto: alguém mais vai fazer poeminha? Ai, peraí, que eu quero fazer então, gente. Então. Faça um poeminha com calma que eu vou pegar uma água enquanto isso. Vocês têm alguma dúvida a mais? Tem mais alguma dúvida? Não. Então eu vou pegar um copo de água enquanto vocês fazem o poeminha. E aí depois a gente lê tudo e faz os testes, ok? Gente, eu já volto também. Ok, eu vou ver minha música e já volto. Volte. Vocês estão aí ainda? Yes. Aí. Sim. Já fizeram o poema? Ainda não. Essa aventura uma vez eu mestrei lá em Matão. Uma galerinha que nunca tinha jogado RPG. Uhum. E eu falei, vocês querem fazer? Quando eu falei, vocês querem fazer, a molecada já tinha feito o poema já. Os haiku, esses poemas curtinhos. Ah, eu não sei se eu acertei o número de sílabas, não. Relaxa. Mas tá feito. Legal. Tem algum livro que eu li, eu acho, que ele começa... Ah, vocês já ouviram falar das provações de Apolo, do Rick Riordan? A continuação Sim. de Percy Jackson e as Eras do Olimpo? Todos os livros das provações de Apolo, o nome dos capítulos são haiku. Sim. Porque o Apolo é o deus da mitologia, é o deus da poesia, né, na mitologia grega. E aí ele tá viciado em fazer haikus, então... É muito bom. Nossa, menina, você é inteligente. Que legal. Como você sabe um trem desse? Amiga, eu até falaria que são os animes, mas não é culpa só dos animes. Tem um livro chamado The 39 Clues, As 39 Pistas, que são vários autores que escrevem. Meio que cada livro se passa num país diferente. E tem um que se passa no Japão. E é muito bom. Que brisa. Que brisa. Bem isso. É muito. Ai, consegui fazer um. Uhul. Vou marcar pontinho aqui, hein? Quem mais já fez? O Marco voltou. Eu já fiz também, Jeff. Ficou mais ou menos. Que você... O Marco vai fazer o poema? Quer fazer poema, Marco? Tá mutado. Alô, Marco, você está entre nós? Entre nós. Entre nós. Hello, o seu bateu a métrica? Agora sim. Aê, garoto. Aí, Marco. Bateu. Ana, mando Ana... até aqui pra você montadinha a divisão de sílabas. Que legal. Ó, no seu bateu a métrica também? Sim, bateu. Caramba. Você... Eu só preciso saber o que tá acontecendo agora. Tá todo mundo escrevendo poesia agora. Sua eu não vez. Sei se meu bateu a métrica. Eu não sei como separar meu... Como separar... Calma, Cacau. Eu escrevi poesia também? É. Sim. Meu coração por ti bate como boca de alicate. A primeira disputa do torneio, Marco, é uma disputa de haiku. O haiku é um poema em 3 versos. O primeiro tem 5 sílabas, o segundo tem 7 sílabas e o terceiro tem 5 sílabas de novo. Quem escreve o poeminha ganha um pontinho de graça já. Quem consegue fazer o poema bater a métrica já ganha outro pontinho de graça. E aí vocês vão rolar o testezinho pra ganhar mais pontos. É pra aplicar. Mas é pra gente escrever um poema mesmo? Sim. Sim. É, olha o que o RPG ele faz a gente ter que fazer. Pois é. 3 frases só, facinho. 5 sílabas. É pra escandir? Mas as limitações de sílabas são difíceis. Como é que é? É pra escandir? O poema pra ver se tá fazer as sílabas... Como assim? Poéticas. E onde a gente vai escrever isso aí? Aqui no chat mesmo? Ah, pode ser qualquer rascunho aí e depois você declama ele. Ô, Kendi, eu não entendi. Fazer escansão. Eu não sei. Do poema. Das como sílabas assim? Poéticas e sílabas. Qualquer tema esse poema? Qualquer tema. Mas eu acho que não precisa disso, porque você só vai separar e pensar que é assinto na. Eu acho, né? Pelo menos. Ah, sim. Não sei se você falou. É, normalmente, assim, é bem na pronúncia, né? A separação silábica nisso aí. Vocês vão ver que alguns poemas que eu tenho aqui, eles nem batem, porque... Eles foram traduzidos para o português, né? No original é outra coisa. Foi, gente? Foi. Uhum. Boa. Vai fazer, uhum. Marco? Já fez? Tô quase lá. Beleza. Gente, tá muito ruim, já falo. Nenhuma lírica. Eu também. Eu quero muito declamar. Só um escrito mesmo. Eu quero muito declamar o meu poema. Que legal. Deixa o Marco acabar o dele, a gente já começa. Eu tenho um dos NPCs aqui também pra todos. Gente, por favor, não briguem comigo. Tem que pôr no chat pra gente igual se deu tanto de sílaba, gente. Depois que declamar, a gente manda no chat. Isso. Que começa. Foi, Marco? O Marco fez dele? Tá fazendo, sim. Tá fazendo. Tá uma bosta, mas fez. Oba, bom. O importante é fazer. Então vamos lá. Quem quer começar? Ou querem que eu comece com os NPCs? Eu começo. Então começa, Elô. É só declamar? Sim. É só falar? Tá, eu me levanto, né, e falo. Uhum. Caranguejo não. É peixe caranguejo. Peixe é, talvez. Que da hora! Aí todo mundo aplaude você. Que massa. Show. Que legal. Gente, olha que eu tô conseguindo cantar. Queijo. Queijo mexer. Ficou muito bom. Sensacional. Quem vai agora? Nossa, que vergonha. Ah, eu vou. Eu mando aqui. Bom, eu não fiz a separação. Eu vou mandar qualquer jeito depois. Tranquilo. Vamos lá. Aí eu me levanto bem, tá? Faço a... Aí agradeço, tal. Tá? Aí eu começo. O meu eu artista honra a todos aqui. Pelo clã Gar. É isso. Cortou. Vou falar de novo. Eu não consegui ouvir. Vai de novo. O meu artista honra todos aqui pelo clã. Essa. Nossa, show de bola. Comanda aqui. Muito massa. Alguém conta aí pra minha métrica depois, ver se bateu bonitinho pra eu computar o ponto. Quem vai agora? Bora então. Matando nasci, da vida serei algoz dos falsos heróis. Nossa! Oi? Caramba! Ai, gente, dá até vergonha de falar agora. Todo mundo bate palma. Vou tomar bola. Para com isso, vai. Coragem. Nossa, muito artistas, pessoal. Tá, então agora sou eu. Vai lá. Eu me levanto. Obrigada pela atenção, galera. E aí eu falo. A vida mostra um segredo para quem vê com atenção. E me sinto. Caramba, que legal. Que show. Todos os presentes batem palma pra você também. Que legal. Quem vai? Bom, só sobrou você. É, só sobrei eu. A escuridão e a luz em combate, sempre eterno. Nossa, que massa. Caramba. Show de bola. Parabéns. Todo mundo bate palma pra você também. Gente, parabéns. Que espetáculo isso aqui. Que demais. Sou artista, meu Deus. Sou artista. Nossa, eu fico chateado de não estar fazendo... Eu realmente coloquei a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, assim... Ficou muito bom. Eu tô realmente chateado de não estar fazendo um stream desse jogo. Porque, caramba, que demonstração de talento de vocês. Bom, depois vocês contam aí pra mim, por favor, as sílabas e me fala quem bateu a métrica pra eu botar ponto aqui. Eu vou ler pra vocês agora os poemas feitos pelos NPCs que estão participando do torneio também. Aquele veinho que tá no meio lá, que... Onde que é? Qual que é o clã mesmo? Que é? Ah, é o Isawa Hitsukawa, da Fênix. Né? Ele é um dos juízes. E o restante, os jovens que estão participando ali, pessoas que participaram do torneio também, junto com vocês, né? Eles leem os poemas deles. Tá? A primeira a ler o poema é a Doji Aiko, a esposa daquele garça que tava conversando com você, Gabs. Ela levanta, sorri empolgada. E assim, vocês notaram, enquanto vocês estavam lendo os poemas de vocês, né? Ela tava batendo palma pra todo mundo. Só não bateu palma pra Gabs. Ela deu umas batidas de palma meio discreta. E ela se levanta sorrindo empolgada e começa a recitar o poema dela. O poema dela é o seguinte: riso e música. Mulheres correm nos salões. Casa de Segredos. Uau. E aí ela fica olhando de um lado, olhando pro outro lado, e aí ela fica sorrindo e rindo e rindo e rindo. E aí vocês notam um rubor na face dela. Essa daí tem segredo, então. Você quer tentar descobrir? Ah, não sei. Seria legal descobrir? Talvez. Joga um teste de astúcia. Joga um teste de astúcia. Astúcia, astúcia. Astúcia, cara, astúcia purinha. Tá no anel do ar. Dificuldade é 20. Ah, que pena. 3,17. Quase. Tudo bem. Paciência. Danada. Mais alguém quer tentar? Eu não entendi. Pra que é o teste? Aqui. A Garça, né? Ela leu esse poema que tem a ver com segredos, né? E ela ficou rindo, rindo, uhum, até ficar vermelha. A Ana falou: ah, isso daí tem segredo. Enrolou um teste pra tentar entender e não conseguiu. Por favor, Jeff, não transforme em Doki Doki Literary Club, pelo amor de Deus. O quê? Personagem Okidoki. Boa. Droga, eu esqueci, vocês não são gamers. É um jogo muito, muito zoado. Ok. Eu tô ligado na premissa dele. Não preciso conhecer isso ainda. Bom, também. A segunda pessoa a ler o poema é o bardo do clã do leão, o Ikomakatsu. Ele leu o seguinte poema: vida e morte se unem, propósito e verdade, o ciclo celeste. E aí ele é muito aplaudido quando lê esse poema. Próxima pessoa a ler é a Asako Keiko, a historiadora do clã da Fênix. Ela leu o seguinte poema: luz sobre sombra, a pureza dos trovões, ri a criança. E ela é bastante aplaudida também. Em seguida, vem a menina do clã do Louva-a-Deus, a guarda-costas da cortesã, a Kitsune Sanai. Ela leu o seguinte poema: verdes olhos vêm, a trilha pelo bosque, guia pelos camis. Em seguida, se levanta o Bushida Fênix, o Shiba Reikun. Ele recita o poema dele num tom alto, sonoro, os olhos dele fixos para frente. E aí ele lê o seguinte poema: alva, ave e ígnea, indo até os claros céus, caem cinzas amargas. E aí ele lê esse poema e olhos de reprovação se voltam contra ele. Por que, Jeff? Por causa do tema. Um tema meio pesado. Alva, ave ígnea, indo até os claros céus, caem cinzas amargas. Alva, ave ígnea. Alva, ave ígnea é a fênix, indo até os claros céus. Uma fênix indo para os céus. E aí caem cinzas amargas. Treta. A indireta. Ai, treta. Rapaz. Treta. E aí todo mundo começa a sussurrar ali, a murmurar sobre a obra dele e olhar com um olhar de reprovação para ele. E aí vocês notam que as faces do dos Isawa e dos Asako, que estão presentes, olham para ele e chacoalham a cabeça assim com grande reprovação pelo que ele fez. Ai, rapaz, tô medo. Em seguida vem o caranguejo, o rei da fúria. Ele limpa a garganta e aí ele fica... Ele fica lendo poema para si mesmo durante um tempo. E finalmente ele lê o poema dele. Coragem de aço. Parte por garras negras. Dever e morte são um. E aí ninguém nem aplaude o poema dele. Opa. Tem um macaco aí. O que ele fez de errado? O que tem de errado no poema dele? O quê? Gente, eu me senti muito burra. O que tem de errado no poema dele? Por que as pessoas vão aplaudir? O poema dele? O poema dele é um poema que fala de morte, assim. E fala, por parte por garras negras, ele fala das terras sombrias. Que é uma coisa que os Rokugani evitam ao máximo. Terras sombrias é mácula, é ruim, é a perversão do ciclo celestial. Porque tem pessoas que voltam como zumbis. Então é tudo de ruim. E aí as pessoas não aplaudem o poema dele. A seguir vem o dragão, o Mirumoto Hai. Ele demora pra oferecer um poema. Diz que não vai fazer. E aí a menina da garça, ela sorri e fala pra ele assim: Mirumoto Hai-san, não são os dragões reverenciados como samurais poetas? Pois não são tão iluminados no pensar quanto são mortais com a espada? Por favor, não nos negue a chance de apreciar a sua perícia. E aí o dragão, ele dá um suspiro. Ele engole seco e aí recita no improviso. Sangria vai rubra. Engasgo em vis gargantas. Toque de Benten. E aí as pessoas aplaudem o poema dele. E aí vocês podem fazer um teste de poesia ou tentação. Dificuldade 15. Tentação? Sim, é uma perícia. Ou arte, poesia ou tentação. Tentação tá lá nas baixas perícias. Por que tentação? Oi? Só pra entender, por tentação? Por causa do tema do poema dele. Pode ser também um teste de... teologia. Uhul. Quem pegou conhecimento em teologia pode rolar também. Conhecimento em teologia, né? Isso, a dificuldade é 15 nesse caso. Ah, então a gente vai de... Cadê? Esse já é o teste em que a gente ganha duas coisinhas? Não, esse é um outro teste. Esse é outro teste. Isto. Esperem. Então aqui, no de teologia, vou rolar o conhecimento, né? Isso. Que eu tenho... Nossa, que droga. Ó, o teste de teologia, dificuldade é 10. Então a gente pode rolar conhecimento. Conhecimento e teologia, isso. Dificuldade nossa, é 10. Só se tiver teologia. Nossa, tá bom, tô boa. Se você não tiver teologia, você rola como destreinada, Elô. Mesmo que eu tenha um ponto. Mesmo que você tenha um ponto, você vai rolar destreinada. Entendi. Ah, e se você tivesse, era com o treino. Isso. Nossa, que triste, cara. Eu tenho treino e me dei mal pra caramba. Não, não se deu mal, você passou. A dificuldade desse teste é 10 só. Ah, mas a Gabi... Agora... Nossa senhora, que exagero, Gabi... tá saindo... Ela surrou todo mundo. Troca a cor do dado. Que exagero. Troca a cor do dado. Você tá vendo? Esse teste aí deu 39. Não é um teste simples. Você rolou 5K3. Você jogou só um dado a mais que a Ana Laura. O teste dela deu 14, o seu deu 39. Porque teve dois dados que explodiram. Olha os resultados dos dados aí. O primeiro dado deu 18, o segundo deu 13. E aí o terceiro dado que usou pra somar foi o 8. Laura? O seu. Ah, tá. Você teve um 18, um 13 e um 8 pra compor seu resultado. Entendi. Então aí o que acontece num caso desse? Quando você vai rolar teste e você tem uma boa chance de passar, rolando 5K3 é uma boa chance, né? Aí você pode declarar incrementos. Incrementos, você vai aumentar em 5 a dificuldade. Incremento. Aumenta em 5 a dificuldade e aí você consegue coisas extras. Fica mais difícil de passar, mas se passar você consegue coisas adicionais. Mas eu não faço nada, é só a dificuldade que aumenta. Eu não mudo nada aqui. A dificuldade só que aumenta. Ah, tá. E aí quando isso acontece, você ganha coisas extras com o resultado do teste se você passar. Bom, quem passou aí sabe. Quem não passou, sequer desconfia. Mas eu vou falar abertamente aqui. O poema que ele fez é um poema de amor. Porque bem tem a fortuna do amor romântico. E aí, se vocês quiserem, vocês podem jogar um teste de astúcia com dificuldade 20. Pra tentar entender essa cena. Então vamos jogar astúcia. Cadê a astúcia? Ah, ô Jeff, não pode ser percepção. É astúcia mesmo. Mas só pode rolar astúcia quem passou no primeiro teste ou todo mundo pode? Não, todo mundo pode. Caramba, a Laura conseguiu. Mas pra entender a mulher lá, não consegui, né? Ah, mas agora você vai... Caramba, Elô, você é a senhorita 9 hoje. Eu superei já, já entendi que não vai acontecer. Mais alguém vai rolar? E aonde eu acho a astúcia? A astúcia tá embaixo do ar. Do anel do ar. Só pra dizer que fez um gosto de maracujá muito gostoso. Só isso? Só isso. Ixi. Bicho. Que lixo. Ai, eu não quero. Que lixo. Que lixo. Tô com inveja dos 9 da Elô agora. Mais alguém vai rolar? Pode rolar, gente. Quem quiser. Ah, esse não paga, é não. É difícil de passar nos testes. É complicado. É difícil o teste. A não ser quando você é realmente boa numa coisa, aí a coisa se torna fácil. Bom, Luana, eu vou digitar aqui no WhatsApp só pra você. Olha, segredo, gente. Segredo só pra você. E aí você faz o que você quiser com esse segredo. Nossa, ele vai mesmo, achei que fosse brincadeira. Vai ter responsabilidade nas minhas costas. Se vira aí. Não sei tomar decisão sozinho. Use o capuz, chapéuzinho. Use o capuz. Use o capuz, o que é isso? Você nunca viu Deu a Louca no Chapeuzinho Vermelho, Jeff? Ah, sim. Nossa, aquele filme é maravilhoso. É a cena da vovó aparecendo pra Chapeuzinho e falando: use o capuz! Use o capuz! Mandei. Tem segredinho na área aí. E aí você faz o que você quiser com esse segredo aí depois, se você quiser contar pro povo, chama num cantinho e conta aí. Bom, e agora vocês vão rolar o teste dos poemas pra ver quantos aplausos vocês ganharam, certo? Esse teste é um teste de poesia, como eu disse pra vocês. Quem tiver a perícia, rola treinada. Quem não tiver, rola destreinada. E quem quiser pode gastar um ponto de vazio pra rolar ela treinada, se não tiver ela treinada. Qual a perícia? Poesia. Arte, poesia. Ah, é arte. É arte. A gente não jogou a arte. A gente coloca dois e aí aperta em ST. É isso, então. Isso. Dois. Colocar dois. Mas, não, peraí. Calma. Como assim colocar dois? Dois. É isso que eu ia perguntar. O dois onde? Hello? Oi. Como assim colocar? Então, é porque a gente ia ganhar um ponto por fazer a poesia e um ponto por fazer na métrica. Ah, não, não, não, não. Não, não. Não é isso, não. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Não é isso, não. Não é isso aí. Esse ponto, ó, o resultado do teste, se vocês passam na dificuldade básica, vocês ganham um ponto. E aí todo mundo fez poesia, então todo mundo, se passar no teste, vai ter dois pontos. Quem tiver mais pontos, ganha esse desafio da poesia, entendeu? Eu acho que era pra adicionar no teste. Não, não é pra adicionar no teste, não. O teste, ó, a dificuldade é 15, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar incrementos para ficar acima dos 15 e tentar pontos maiores, tentar mais pontos. Mas já tá todo mundo rolando, ninguém vai pôr incremento. Aparentemente não consigo, entendeu? Certo, mas você já garantiu dois pontos, porque você bateu com a métrica, inclusive. Gente, nossa. A Gabs tá boa nos dados, né? A Gabs rolou um milhão de dados. Nossa, eu tô. Hoje eu tô. Bom, Jefferson. Então, um ponto. Isso pode falar. Sem proficiência. Gabs, como você tem? Gabs, como que você tem tantos dados? Porque eu tenho 4 de astúcia. Meu Deus, Gabriele. Já. Diga quem. Ele é astuto demais. Como é que funciona o toque do vazio? A desvantagem do toque do vazio. Toque do vazio. Peraí que eu vou olhar aqui que eu já não... Que eu tava pensando em gastar um ponto. Ah, entendi. Muito bom. De vazio. Muito bom. Eu apoio isso. Desvantagens. Toque do vazio. Toque. Você foi tocado pela essência do vazio. E isso danificou sua mente eternamente. Sempre que recorrer ao vazio, o efeito é poderoso, mas pode arrasá-lo. Você vai gastar um ponto de vazio para aumentar a jogada. E você ganha um bônus de 2k1 ao invés de 1k1. Como que aplica isso? No lado da perícia poesia ali tem um lugarzinho que está escrito rolar, outro está escrito manter e outro que está escrito bônus. São 3 coluninhas ali para você adicionar informações, adicionar números. Uhum. Então você vai na primeira coluninha ali, que é rolar, você põe 2. E na coluninha a seguir, que é manter, você põe 1. Ah, beleza. 2k1 no teste. E aí depois você tem que fazer um teste... De vontade. De vontade, dificuldade 30, ou você fica atordoado por uma rodada inteira. Mas eu, se eu ficar atordoado, eu consigo realizar a tarefa... Ou eu falho? Atordoado, você vai sofrer penalidade. Vai perder 3 dados rolados em todas as suas ações. Mas conta pra esse teste? ou é pros próximos testes? Pros próximos, pros próximos. Pra esse não. Aqui se aplica a condição depois que você rolar o teste. Ah, vamos. Mete bala. É. Isso aí, tem que testar o negocinho. Então eu jogo sem treinamento. Sem treinamento. Boa, é, deu certinho, deu em cima. Já garantiu um pontinho extra. Ok, muito beleza, bem. Beleza, então eu jogo agora um teste de vontade. Agora você joga um teste de vontade, a dificuldade é 30. Pesado esse teste. Opa. Atordoado. E aí vocês veem no meio daqueles aplausos todos, né? Vocês veem o caranguejo. Ele vai ficando meio zonzo, começa a se afastar do pessoal. E aí ele se apoia num canto e vocês percebem ele extremamente tonto ali, completamente atordoado. Bom, a disputa de poesia termina. E aí ficam... Deixa eu ver. 0, 1, 2, 2, 3, 2. Caramba, ficam empatados em primeiro lugar. A Isawa Cadê seu nome, Ana? Esqueci. Asuna. A Isawa Asuna. E empatado com ela, com 3 pontos também. Cadê? Sumiu. Aqui. Com 3 pontos fica o cara do leão, o Ikoma Katsu. Que fala, o poema dele fala sobre a ordem celestial, a ordem das encarnações e reencarnações. Ok? Termina essa disputa. E aí trazem um novo papiro para vocês, né? E trazem tintas coloridas ali. Não, colorida não. Só tinta preta mesmo. E aí o anfitrião, né? Ele vira e fala: agradeço muito pela demonstração de domínio da palavra que deram. Agora vamos começar a explorar a fina arte do pincel. Um tipo diferente de arma que alguns de vocês estão acostumados a empunhar, estou certo. E os servos montam ali para vocês cavaletes com papel, entregam os instrumentos de pintura. E aí ele diz para vocês: agora eu humildemente peço que demonstrem para nós a sua perícia na arte da pintura. E aí vai funcionar de forma parecida, mas vocês não precisam desenhar nenhum quadro aí não. É só vocês escreverem pra gente o que vocês pintaram e rolar o teste, tá? Se eu quiser desenhar no Paint, pode? Pode. Se quiser desenhar, vai ganhar um incremento grátis. Ou seja... Aí vai ter que julgar se o desenho tá bom ou feio ou não. Ou qualquer desenho. Não, o teste vai determinar se o desenho tá bom ou feio. Tá, eu não vou desenhar não. Ok. Não sei. Mas eu vou jogar o teste. Joia. Ah, eu vou desenhar. Então desenhe. Quem quer desenhar, desenha. Vou dar um incremento extra pra quem desenhar. Mas, assim, tem que ser bonito. Porque, né, Cacá? Não precisa ser bonito. O que é bonito na arte, né? É arte. necessariamente eu bela. Pensando melhor. Assim. Pode, eu falei você que... pode simplesmente descrever o que, que você vai pintar. Tá. Nossa, gente, que filosófico. O que é bonito na arte? Né? Todos os dias, quando eu vou dormir, eu me pergunto isso. Pode descrever, Jeff? Pode, pode descrever. Eu vou descrever pra vocês já as pinturas dos NPCs. Tá. Tá? E aí, quem sabe isso serve de inspiração também pra vocês. Tá, vamos lá. Ó, a maioria das artes são obras de arte clássicas Rokuganes. Elas descrevem cenas de beleza natural. A cultura do local, ela considera a beleza espontânea da natureza muito mais superior e comovente que qualquer coisa pousada ou artificial. E aí, o pessoal que faz essas pinturas clássicas ganha um ponto. Exceto pelo da garça, o Doji Aiko. Aliás, a garça, né? Doji Aiko. E o Bayushi Ediro, do escorpião, que eles recebem 2 pontos cada. Ah, tá. E aí, no meio dessas pinturas clássicas, existem 4 que se destacam ali. O cara do leão, o Ikomakatsu, ele faz uma pintura intitulada Amanhecer, que mostra um exército reunido de manhã para a batalha. O sol nascente está queimando a névoa da manhã, refletido nos capacetes de centenas de samurais do leão. As suas faces estão calmas e tranquilas, enquanto esperam pela batalha do dia. Ganha 2 pontos esse cara. A pintura da louva-a-deusa Kitsune Sanai tem o nome de Guardião, e mostra uma raposa de olhos verdes observando de um denso monte de folhas. Também ganha 2 pontos a pintura dela. A pintura do cara do dragão, o Mirumoto Hai, se intitula Honra. Ele demora um tempo trabalhando nela e mostra 2 duelistas se encontrando em uma clareira cercados por árvores, mas não tem nenhuma cor de clã ou símbolos distinguíveis. Um duelista está claramente na posição de 2 espadas do dragão, e o oponente dele tá para sofrer um golpe letal. E aí, quando vocês estão passando, olhando a pintura dele, tem arbustos ali, tem um monte de detalhes mínimos que, para vocês perceberem, vocês têm que rolar um teste de percepção com dificuldade 10. Cortou, Elon. Jeff, se rola pra mim, por favor. Que claro. Eu tô fazendo o desenho. Percepção. Vamos lá. Cadê a percepção? Nossa senhora. Vi nada, né? Na verdade... É, isso aí mesmo, tá certo. Jeff, ó, já Elô, tô terminando. A Elô passou. A Elô passou, deu 12. Finalmente, amém, senhor, alguma vez na vida, né? É porque fui eu que rolei. Provavelmente. A Elô e a Ana, né? E a Ana passou também? Tá. Sim, eu tirei 11. Assim, tem diversos detalhes ali na cena. E vocês notam que no meio dos arbustos, assim, bem escondidinha, né? Tem pintada ali, como se fosse um easter egg, a figura de uma mulher. Tá? Uma mulher bela, se ajoelhando pra cheirar uma flor. assim, bem no cantinho da pintura do cara do dragão. Depois tem a pintura do caranguejo, o Rida Fuia, que ela é toda de tinta preta, com fortes e rudes pinceladas, e ela se intitula Tranquilidade. Essa pintura ela mostra morrendo a batalha na muralha Caiu, na muralha do caranguejo que protege o mundo das terras sombrias. E aí tem samurais despedaçados batalhando e morrendo contra incríveis monstros e hordas de mortos-vivos. E assim, é muito detalhe nessa pintura dele também. Vocês também podem jogar um teste de percepção, dificuldade 15, para notar detalhes dessa pintura. E o caranguejo, com essa pintura violenta mostrando uma batalha na Estação Freeza, ele recebe somente um ponto. Jefferson, sim? Como é que eu coloco o atordoado na ficha? Ah, tá. Deixa eu ver se tem algum espaço aqui pra isso. Pode colocar em anotações. Anota lá, atordoado. Hello, você quer que eu role aqui pra você também, ou percepção? Se puder, Jeff, por favor. Tô terminando aqui. Ué, ah, bom. Ainda miserável, explode aí. Louco. O Elo deu 31. Nossa! Muito bom, percebi tudo. Caramba! Quando eu preciso que essa bosta dê certo. Você vai mostrar. Só você percebeu, né? Agora a gente quer ver. Só você percebeu. Quando você tá olhando, gente, a pintura desse caranguejo, você vê uma coisa interessante, Lu. Atrás da batalha, num cantinho, tem pintado ali uma pequena ave no seu ninho, alimentando seus filhotes, em perfeita segurança e tranquilidade, protegida pela coragem do seu clã. Mano, ele é muito foda, esse velho. O que você faz? Jeff, vou transmitir aqui. Ah, eu posso fazer alguma coisa? Pode. Eu posso aplaudir a tela? Pode. Tá, eu faço isso, então. Ok. Você começa a aplaudir a tela. E aí os jurados, né? O anfitrião incluso, né? Param, olham você aplaudindo, né? E aí o anfitrião vai até você. Guiomeissa, eu compreendo que é uma pintura de seu próprio clã. E isso pode entusiasmá-la um pouco. Mas por que aplaude com tanta ênfase uma pintura que é nomeada Tranquilidade e mostra uma batalha horrenda nas Terras Sombrias? Como que é o nome do Fitreu mesmo? É Asako Shizu. Shizu-sama. Ao observar essa pintura, eu consigo entender todo o caminho de honra que o meu clã representa. Enquanto nós lutamos nossas batalhas na fronteira, cumprindo nosso dever, auxiliamos para que todas as pessoas do reino possam conviver em paz e tranquilidade longe das terras sombrias. Como o senhor pode observar, se olhar atentamente, aí eu aponto na parte que tenho a família de, tipo, passarinhos, né, comigo, uhum, e tudo mais. Certo. Então, quando eu olho pra essa pintura, eu não sei se é orgulho a palavra, mas, tipo, a felicidade, eu me sinto cada vez mais honrada por pertencer ao clã que eu pertenço. Ele olha, uau, fixamente assim onde você apontou nele. De fato, eu não tinha percebido esse detalhe. E ele faz completa diferença. Fomos injustos com Fuya-san. Não acham? Ele olha para os outros jurados olham, assentem com a cabeça. Eles começam a conversar entre si. E aí o cara ganha 2 pontos também. Que discurso, hein? Show de bola. Nossa, porra. Ai, cara. Força, caranguejo. Força, caranguejo. Gente, eu enxergo com os meus pés. Eu vi o negócio lá, entendeu? Eu vou tretar com o dado. Eu senti que tinha. Bom, de qualquer forma, vou compartilhar minha tela aqui, gente. Vocês estão vendo? Ainda não. Cadê? Tô vendo, não. Agora foi. Calma. Pra mim já tá esquecendo que eu tô compartilhando. Amei. Que da hora. Tcharam. Qual que é o nome da sua pintura? Sumiu. Eu tô pensando ainda, mas eu... Ah, não sei, acho que... Não sei, não sou boa com nomes. Pessoas me ajudem. Tá, explica o que, que ela representa. Escreve a luz da lua. Sob a luz então, da lua. Eu não enxergo cores, né? Tipo, por isso que tá tudo azul, inclusive, a grande maioria, né? Então... Acho que a intenção era retratar a noite como eu vejo e como é pra mim, entende? Tipo, porque pra mim é diferente de como é pra vocês. Certo. Vocês estão vendo coisa que vocês não podiam ver. Eita. Inception. Ai, caramba, eu estou me vendo múltiplas vezes. Eu não sei como é que para. Peraí. Eu ia perguntar se a Elo era daltônica. Que ela falou. Não, amiga, já. Eu sou cega mesmo. Porque é, tipo, então... eu só posso chutar, né? Quais são as cores. Aham. Fascinante, tá. Fenomenal. Muito bom. Bom, vocês querem descrever as pinturas de vocês? Ah, sim. Eu vou descrever. Pode escrever primeiro, Ana. Não, pode ir. Você tá sempre indo primeiro, então pode ficar à vontade. Pode ir. Assim, minha mãe não, tá falando aqui, mó barulho. Não, pode ir, pode ficar à vontade. Ana, vai primeiro. Tá bom. Alguém, por favor. Tá bom. Então eu vou descrever a minha pintura. A minha pintura chama O Segredo do Ki. E é algo parecido com essa imagem que o Jeff colocou no Roll20, mas ela é vista do lado de trás. Então a gente consegue ver as montanhas e os musgos que tem nela, a terra marrom e a grama bem verde viva, com várias plantas silvestres, né? Folhas, florzinhas coloridas. E do lado esquerdo tem um lago assim, muito bonito, que ele meio que entra no meio das árvores e das montanhas. E a gente consegue ver também na pintura os traços da brisa, como se tivesse um vento carregando flores e folhas, assim, bem suave. E em cima, bem próximo do sol, para representar o fogo, tem o símbolo do Clã da Fênix, com as asas abertas. Como se ela estivesse, assim, tipo, levantando voo. Algo parecido assim. Legal. E essa é a minha pintura. Pra tentar representar os 5 elementos. Que nós somos guardiões. Que massa. Muito legal. Eu só não tenho habilidade pra desenhar isso. Não, habilidade tem, não tenha tempo, vai devagarinho. Porque depois eu gostaria muito de ver. Essa pintura ficou bonita. Na minha cabeça aqui ficou top. Quem gostei. Sabe? Posso falar o meu? Manda ver. Tá. Eu fiz, tipo, a visão que eu tenho de um lago, assim, como se fosse esse aqui. Imagem, mas. Do reino da garça. E nesse lago tem aqueles postes onde amarram os cavalos. Assim. Então, numa visão como se fosse frente pro lago. E os cavalos, assim, os três cavalos amarrados, assim, no poste. E as paisagens no fundo. Mas dando destaque, assim, pro lago e os cavalos, assim, descansando. Legal. Bonito. Como que é o nome que eu não ouvi? O nome? É. Ah, sei lá. Descanso do cavalo. Legal. Show. Quem mais? Adorei. A minha é um homem bem alto, assim, bem forte. Tipo um bonitão, musculoso. Aí a cara dele, ela tem tipo uma cicatriz imensa na cara dele. Ele tá meio que ajoelhado, próximo a uma espada, em frente de uma mulher bem bonita, assim, com muito brilho, parecendo uma deusa. Só que ela é caolha. Atrás dela tem um pássaro de fogo, uma fênix, com metade da asa dele cortada. Caramba! Vocês querem destruir toda a fênix, né? O quadro se chama Imperfeição, porque o que importa, assim, a beleza da arte é que ela não precisa ser perfeita para ser bela. Nossa, merecia caramba. 2 pontos, não por nada. Ficou muito da hora. Meu Deus, Mar. Não precisa nem desenhar, gente. Já ganha 2 pontos. Fantástico. Foi a Aine que eu tô inspirado hoje. Fantástico. Hoje o Marco tá. Ô, Marco. Só o artista você bravo. Vai ter que rolar 2 testes, não só um. Mas vamos lá. O que é o teste mesmo? Calma que a gente vai rolar. Relaxa. Quem falta? Candy? Tá. Não sei se na minha condição eu consigo, mas eu tento. Então, fazer um quadro, nome Renascimento, e são escombros, vários monstros mortos e uma pessoa se levantando apoiada na espada. Caramba, legal. Massa, hein? Show. Quem será essa pessoa? Né? Assim, já soltando, deixando a pulguinha atrás da orelha. Será que vamos morrer todos? Bom, vamos rolar teste, então. Vocês vão rolar um teste, então, de arte, pintura. E a dificuldade do teste é 15. Se alguém tiver a perícia e quiser botar incremento nele pra melhorar, pode fazer. Se não, joga contra 15 eu mesmo pra garantir um pontinho. Eu acho que o Jeff rola pra mim. Rola. Porque toda vez que eu rolo dá ruim, quando ele rola dá certo. Arte, você não tem, né? Ô, Jeff, você gastar então vazio. Duas vezes o arte ou o arte no T? Não, a arte é uma vez só. Arte é uma vez só. Isto. No que ST, Jefferson? Né? Eu não tenho nada. Aham. Uhum. Jefferson, eu coloco menos 3 na enrolar? Não, não precisa, Candy. Mas seria isso. Mas não precisa não, porque quase passa um tempo suficiente pra você se recuperar. Tá? Olha, eu dei um ponto pra cada um de vocês pelas descrições. Deu um pontinho pra Elô, porque fez o quadrinho. Ficou legal. Alguém conseguiu tirar acima de 15? Ninguém? A Gabs conseguiu. Ah, a Gabs conseguiu. Gabs. Muito bem. Eu fui acima de 15. A Gabs bagaçou. Mandou bem mesmo. Esse bichinha tá bom. Devia dar o sol. Vou colocar um atributo bom. Pelo menos alguma coisa dá certo. Eu devia ter deixado. Tem todos os meus pontos de experiência. Devia mesmo. Olha aí se eu tivesse rolado o resultado. Uia. Não teria passado também. Não teria passado também. Bom, nesse teste, Marcos, você não passou também, né? Não por um. Ok, por enquanto tá empatado com 2 pontos. A Elo, a Gabs e alguns NPCs aqui. Todo mundo com 2 pontos. Ô Marco, você vai rolar um outro teste. Deixa eu ver aqui qual que é a melhor perícia pra isso. Um teste de etiqueta. Dificuldade 15 também. Etiqueta? Não, desculpa. É corte. Corte, dificuldade 15. Beleza. Quando eu tenho uma ênfase nele, eu rolo ele. Isso. Sério? Então vamos embora. Isso foi com ênfase. Mas você rolou T, então, e não ST. Não, ele rolou E. Rolou E de ênfase. Caramba, Marco, que azar. Eu queria melhorar a sua pontuação nesse teste, mas não rolou. O que acontece é o seguinte. Algumas pessoas elogiam seu quadro e entendem a sua ideia. Outras pessoas não entendem. Principalmente os membros do clã da Fênix. E você nota que eles se sentem ofendidos com essa pintura. Que mas mostra a Fênix mutilada. Eles ficam extremamente ofendidos. O Shiba Heikun, o guerreiro ali, o Bushi que tá ali, né? Ele chega perto de você, ele olha pro quadro, olha pra você, olha pro quadro. Aí ele faz assim com a boca, chacoalha a cabeça. E aí ele se afasta, pisando duro, e vai pra um canto do salão. Irritado pra caramba com o que você fez. Com inimigos é sempre bom. Tamo quase tendo um duelo aí já. Bom. Ô Marco, no próximo RPG vamos ser amigo, porque os três que tiveram agora a gente teve encrenca. Vamos ser mas amigo, o último, a culpa foi do boy seu lá, não foi culpa sua. Ô Ana, Elô, vocês vão rerolar o teste aí de pintura, porque vocês empataram. E aí os juízes vão pro desempate. É só clicar em arte de novo? Isto. Quem? Que tem que rolar, eu também? A Elô e a Gabs, é você, Gabs. Desculpa, eu falei a Ana, mas a Ana não é, não. Foi mal. Ah, não sou eu? Não, não é você, desculpa. Por que tem que rolar? Porque vocês empataram. E eu quero desempatar esse teste. Elô deu alguma 10. Alguma dúvida de que a Gabs vai ganhar, gente? Pelo amor de Deus. É... Oi, 26, mano. Olha... Olha quantos dados de menina tem. Eu tenho 2 dados. Foi bem. É óbvio que eu vou perder. Eu tenho 6. Tá gerada. Assim, eu nem sabia dessa treta, Jefferson, mas eu comprei uma vantagem chamada Coração Vingativo, em que você odeia um clã. E era exatamente o clã Fênix que tava lá. Nossa! Que da hora. Foi pessoal sem eu nem querer. Putz, eu joguei 4 dados e tirei 14. Olha que beleza. Ok, então não é nem nenhum dos NPCs que ganha, nem a Elo. A Gabs leva essa, fatura essa. Faturou. Uhul! Eles analisam novamente. Eles analisam novamente os quadros, tudo. E aí, depois de muito conversar, eles escolhem você como vencedora. Uhul, eu sou artista. O Jeff tem muitas tarefas. Conhecida. Muitos desafios. Depois você passa uma conta, Gabs, que o Jefferson vai fazer uma transferência do prêmio. Eu passo, pode ter certeza. Até parece. Mas a gente queria comer um BK, só pra constar, assim. Elô, já foi 400 da iFood, chega. Nossa, gente. Não sei se vocês viram, mas caramba. É real, a criança ela comprou tipo 20 McLanches Feliz, 10 brinquedos extras do McLanche Feliz. É muito louco, ela comprou muita coisa. Nossa. Nossa. Deixa eu ver aqui. Eu achando que a criança agora era você, Lu. Me respeita, eu sou rainha da economia. Rainha da economia. Bom. Termina a disputa de pintura, a noite cai, certo? Vocês vão pro jantar. Um jantar farto que é servido ali. Vocês jantam e conversam. Os participantes do torneio, né, os presentes, os convidados, conversam sobre as artes que viram hoje e debatem sobre isso e elogiam muito bem todos vocês. Certo? E as horas vão passando, passando até que dá a hora de vocês dormirem. Ok? Bom. Bom. Ok. Vocês se recolhem nos seus aposentos. E vocês fazem alguma coisa nesse meio tempo? Ou vão simplesmente dormir? Eu vou estudar primeiro, assim, dar aquela olhadinha, né? Porque eu sou bibliotecária bonitinha. Estudar, fazer uma oração pros deuses. Não sei quais deuses eu sigo, mas... Legal. Os deuses que eu sigo. Jeff. Agradecer e dormir. Jeff, tem algum ritual que a gente tem que fazer antes de dormir, pra dormir na casa das pessoas, sei lá? Alguma coisa assim. Ah, de preferência tomar banho, né? Porquinho não é legal. Ok, tudo bem então. É só isso, a gente consegue. Vocês se banham, jantam e tá tudo bem, tá? A noite passa tranquila. E aí na manhã seguinte vocês acordam com um grito. Ih, caramba. Um grito de uma mulher, uma serva. Um grito de desespero, um grito de agonia. O que vocês fazem? Pra ficar legal, alguma de vocês grita aí esse grito de agonia aí pra gente ter uma ideia. Grito de você, uai. Porra, não ia ficar legal eu gritando com voz de mulher. Não ia dar bom isso. Socorro. Não, ela não eu grita por socorro, não. Você vai. Que todos vão vai... ver o que está acontecendo. Vocês vão ver o que está acontecendo? Né? Bom, vocês saem para os corredores, né? Todo mundo sai para os corredores, vão na direção do grito. Quando vocês chegam no local onde se deu o grito, vocês veem uma mulher em prantos, uma serva em prantos, sendo amparada por um servo, um outro homem que também está em prantos. Ele está amparando essa mulher também em prantos. E aí as pessoas já vão perguntando o que aconteceu. E ela aponta para um quarto à frente dela que está com a porta aberta. Quando vocês olham dentro daquele quarto, vocês veem um anfitrião morto. Oh. Uma faca cravada nas costas dele. Nas costas, então, além disso, foi uma morte super desonrosa. Nas costas, desonrosa, exatamente. Meu Deus, que absurdo. Eu tô assim, aquela mistura de tristeza, raiva e não sabia o que sentir, porque ele é um anfitrião do meu clã. Eu tô passada, chocada. Quem não gosta do Clã Fênix é quem, né? Não vamos falar nada aqui, né? Mas... Tô deixando no ar. Já vamos começar as acusações? Eu olho feio pro Marco. Você pintou um quadro. Eu agradeço aos meus deuses pelo fato de estar de máscara e ninguém conseguir ver que eu tô meio que dando uma risada ali, pá. Se bem que a máscara minha, ela parece um pouco a boca, né? Então eu virei pro lado, assim, pra ninguém perceber. Não tenho nada a ver com assassinato, mas a felicidade de ver um desse clã menos no mundo é interessante. Que absurdo, que calúnia. Que pesado. Não, desonra. Desonra pra você, desonra pra sua vaca. Desonra pra você, pra sua família, pra sua vaca. Desonra pra sua vaca. Eu não pude resistir, gente, desculpa. Eu sou muito bom. Duro que sim. Eu sou o clã escorpião e tudo que eu consigo lembrar agora é da história do escorpião e o sapo depois dessa facada nas costas aí. Você sabe nadar? Você sabe a história do escorpião e do sapo? Sim. Como que é a história do escorpião e do sapo? Um dia, tava lá o sapo de boa e apareceu um escorpião querendo atravessar o rio. Aí o sapo falou, não, porque você vai me matar se eu te levar na minha escola. E o escorpião falou que, muito bom, a gente tem dois objetivos. A gente tem um objetivo, atravessar o rio. Se eu te picar, você vai morrer e eu vou morrer junto. Então eu não vou te picar se eu quero atravessar o rio. E o sapo, não, eu não confio. E foi. O escorpião conseguiu convencer. Aí o escorpião nas costas do sapo ficou tentado, porque ele viu a presa ali. Mó facinho pra ele matar e não resistiu. E acabou picando o sapo. O sapo morreu e o escorpião morreu junto, afogado. O segredo dessa história que ninguém contou pra vocês é que o escorpião já tinha feito natação antes. Exato. Exato. Eu conheço uma versão um pouquinho diferente dessa história. A versão antes do sapo morrer, ele pergunta, mas por que, escorpião? Por quê? E aí o escorpião fala, é que é minha natureza. Mas a versão em Rokugan é essa que o Marco falou. O sapo pergunta pro escorpião, por que, escorpião? Por quê? E o escorpião vira pro sapo e fala, eu sei nadar. Vacilo, viu? No caso, eu jamais poderia falar isso, gente, porque nadar é uma coisa assustadora. Ai, gente, nada pra nadar. Mas enfim. Pra quem se afoga tomando banho, eu concordo com você, Lô. Já fiz isso também, já fiz. Caramba, o máximo que eu fiz foi dar cólera do dragão no chuveiro. Agora, se afogar tomando banho. Como? Acontece. Aí, água pelo nariz e pela boca, você se afoga, amigo. Acontece, você vai se ensaboar ali, você vira a cabeça, aquele jato vem forte junto naquela hora, parece que ela adivinha. Caramba, mas vocês tomam... Aí vai água em tudo que é orifício e já era. Vocês tomam banho com a mangueira do bombeiro, poxa? Né? Mas eu já fiz peripécia numa... acho que foi pra... Chuveiro Lorenzetti, cara. Chuveiro é bom. É bom mesmo. Gente, sem querer ser chato, mas já é mais de 11, quase 11h30. Vamos parar por aqui hoje? Sim, vamos. Dormi sim. Acho que tá todo mundo cansado. Eu tô caindo pelas tabelas aqui. Aí na próxima semana a gente vai jogar com vocês investigando essa morte aí do anfitrião. Eu posso só revelar uma frustração assim, da vida? Pode. Tudo que eu vejo que tem torneio, seja um anime, na maioria das vezes animes, na verdade, desenhos, filmes, tudo que tem um torneio, o torneio nunca acaba. Sempre aparece um filho da mãe no meio do negócio pra ferrar com tudo e estragar. E acaba virando uma rebote. Eu só queria saber quem ganha, poxa. Verdade. É sempre assim. Nós já sabemos que não é esse cara da Fênix aí. Pelo menos dessa vez não foi o Majin Buu. É o cara que morreu, não foi? Majin Buu. Nossa, mano, que vacilo. Mataram o. Foi te comer. Jeff, a gente ganha experiência, né? Esse XP? Sim, com certeza. Ganham sim. Opa! Vamos lá. Vocês ganham um ponto de experiência simplesmente por estarem aqui presentes. Ponto de participação. Aê, gostei. E aí, quem teve um bom desempenho ganha um ponto de experiência extra. E eu dou esse ponto de experiência extra para todo mundo. Então todo mundo ganha 2 pontos de experiência. É, no caso, a experiência é disponível, isso? Deixa eu ver que eu não lembro mais como é que é essa ficha no Roll20 aqui. Você vai colocar na disponível e na total. Disponível que você vai ter ela pra gastar agora, e na total que é de tudo que você já ganhou até hoje. Ah, então tipo, na total eu coloco, por exemplo, 2 pontos. Isso. Disponível como. Não, na verdade, na total você vai colocar 42, porque vocês começaram com 40. E foi o que vocês gastaram pra comprar as coisas. O 40 tá na disponível. Então, você construiu o personagem, gastou tudo, zerou esses 40. Desses 40 ele vai pro total. Aliás, vai pro total não, porque esses pontos de experiência não conta. Então é só 2 mesmo que vai pro total. 2? Por que 2? Um por participar e outro pelo excelente desempenho que vocês tiveram. Ah, tá. Entendeu? Então, na experiência disponível, eu tenho que colocar mais esses 2. Isso. Você não tinha gastado todos os pontos de experiência que você tinha antes, vai somar com o que estava lá. Tá. E aí eu pergunto, gente, vocês acham que alguém de vocês merece um ponto extra? Quem vocês acham que foi o destaque da noite? Eu, né? Tirei tudo dado bom. O dado dela foi um bravo hoje. Modéstia à parte. Mentira, o dado dela hoje tava... Então... Por arrasar nos dados, a Gabs merece um ponto extra? Sim. Sim. Então é isso aí. Uhul. Então pode marcar mais um aí. Braba teu nome. Maravilha. 3 pontinhos, ótimo. Obrigada, gente. Gente, isso é uma pequeníssima introdução do que é esse jogo. Tá? É um jogo de etiqueta e de rituais, mas não só isso. Também é um jogo de investigação, um jogo de espiritualidade, que a gente vai abordar na próxima sessão, e um jogo de ação. Na próxima sessão, provavelmente, teremos ação também. Muito bom. Espero que vocês tenham se divertido. É um jogo difícil, mas é legal, gente. É difícil. Pô, é difícil porque você fica pensando o tempo todo, no sentido de, tipo, ah, o que eu vou falar vai ofender? Eu posso falar isso? Exato. Sabe? Tipo, você realmente precisa pensar na etiqueta, porque é algo importante para essas pessoas, né? Mesmo, com por certeza. Exemplo, sim. O caranguejo, que são mais broncos, né? Mesmo eles têm que pensar nisso, sabe? Tipo, então é difícil, uhum. Assim. Eu provavelmente seria uma péssima samurai. Na vida real, assim. Não é? Você corta um pedacinho do asa da Fênix, o nego já quer brigar com você? Eu acho que é muito difícil, porque é muito orgulho, assim. E é umas coisas que chegam a ser cegas, sabe? Tipo, um orgulho Sim. cego das coisas, de levar tudo pro pessoal. E aí você tem que ficar o tempo inteiro pensando no que você tem que fazer, porque senão o seu clã inteiro é desonrado por uma palavra que você fala. Exato. Acaba sendo pesado. É muito legal o jogo. Eu tô gostando pra caramba. Mas se eu comprar, é pesado. E eu acho... Desculpa, Jeff, pode falar. Não, é assim, rapidinho. E vocês vão ver que vai ter muitos desses dilemas pra vocês lidarem ao longo do jogo. Caramba, agora eu bato no cara e perco a honra, ou eu engulo em seco e mantenho a honra? Vai acontecer muito disso. E eu acho difícil também, porque alguns, não todos, mas alguns, assim, dos... como que chama? Tipo... da cultura do jogo mesmo, né? Dos personagens, dos princípios deles, é muito diferente dos nossos, né? Sim. Então, por exemplo, tem os meio-humanos e os não-humanos, né? No caso... Tipo, pelo menos assim, falando por mim, é muito diferente do que eu acredito como pessoa, sabe? Certo. Só que eles acreditam nisso, é tipo, de verdade pra eles, né? Tanto pros não-humanos, quanto pros samurais, quanto pra todo mundo. Então é muito difícil, assim, sabe? Tipo, pensar com a cabeça do personagem, pensar, tipo, meu, exato. O personagem tá acostumado, ele faria isso de boa. É que nem eu falei lá, tipo, no começo, quando o Jeff tava descrevendo a hora que a gente chegou, e aí ficaram toda essa bajulação de, porque vocês chegaram, tô isso, tô aquilo, faz isso, e eu tava, meu Deus, mas eu posso fazer isso sozinha, sabe? Eu não preciso disso, eu não tenho que saber, eu sou uma pessoa. Yeah. E é complicado. É complicado. É um desafio, mas é um desafio muito gostoso, garanto. Bom, agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, porque vocês têm honra pra ganhar também. Eu fechei minha ficha. Achei que tinha acabado. Tem honra, honra, honra. Eu tô vendo aqui, eu acho que não tem nenhum caso assim de... Perda de honra ninguém perdeu hoje, vocês mandaram muito bem. Mas eu acho que tem ganho de honra. Eu acho que a Elô vai ganhar honra. Ô Elô, qual que é a sua honra atualmente? Minha honra é... Peraí, deixa eu contar. Cadê as bolinhas? Não, pera, não é nesse. Nossa, Jeff, essa ficha me buga muito na parte de informação perícia. 4. Tem 4 de honra, é, né? É, 4. Isso. Sim, entre 3 e 4. Ô, louco. Você vai ganhar uma honrinha aí. Uma honrinha aí. Você vai ganhar uma honrinha aí, ó. Proteger os interesses de seu clã, família, senhor. Apesar de grande risco para si. É, não tinha um grande risco envolvido, né? A não ser de cometer alguma ofensa ali na hora que você corrigiu os jurados. Né? Na hora que você corrigiu os jurados. É? Eu podia perder a competição, Jeff. Eu tô, né? Pra defender o meu clã lá. É, podia. Tô brincando. Por conta disso, você vai ganhar 4 pontos de honra. Pode marcar 4 bolinhas aí. Caramba! Que isso, olha. Jeff, que absurdo. Sim. Não que eu esteja reclamando, mas que absurdo. E aí no quadradinho eu aumento pra 8? Ou não, tipo, só pinto as bolinhas? Atualmente seu nível de glória é 4.9. Entendeu? Meu nível de glória? De honra. Desculpa, é 4.9. Quando você preencher a 10ª bolinha ali, você apaga todas as bolinhas e passa pra 5. Entendi. Entendeu? Então você tá com 4 e 9 bolinhas. Preencheu a 10ª bolinha, vai pra 5 e 0 bolinhas. Eu tinha entendido que ela ia ganhar 4 pontos, tipo, na honra. E aí ia passar pra 9. Aí eu fiquei, meu Deus! São 4 pontos. 4 bolinhas, não 4 níveis. Uhum. O nível dela não, tá quase indo pra 5. Eu tinha entendido bolinhas já, só que eu tinha entendido que as bolinhas e os níveis eram a mesma coisa, entendeu? Uhum. Aí tem quebra de etiqueta, ninguém fez. Reconhecer oponente como superior, ninguém fez. Ser cúmplice, tolerar insulto, nem acho que ninguém foi insultado. Eu acho que é esse ponto que se destaca. E aí na próxima sessão a gente começa a pegar um pouquinho mais em cima desse negócio da honra também. Status, glória. Vamos começar a expandir já as coisas. Hoje vocês fizeram um pouquinho os testes, foi mais narrativo, mais para vocês se ambientalizarem na coisa. Sentir como é que é o local, né? Beleza? Beleza. Então tá joia, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Eu adorei. Semana que vem a gente continua, então. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.